Me apresentar, meu nome é Márcio, eu sou historiador formado aqui no IFIX, né, minha graduação. Depois eu fiz após mestrado e doutorado lá na UF, também em História. E atualmente sou professor na Rede Municipal de Niterói. Desde aqui da graduação que eu trabalho com História da União Soviética, trabalhei com a historiografia da Revolução Russa, depois na pós-graduação fui trabalhar com a história do movimento trotskista internacional, mas sempre ligado aos desenvolvimentos que aconteciam na União Soviética e como isso afetava esse setor do movimento socialista. Bem, meu nome é Morgana, eu estou no mestrado de História. Também desde a graduação eu tenho estudado sobre a União Soviética, sobre o pensamento de Trotsky, e agora no mestrado eu fiz isso na monografia, e agora no mestrado eu estou unindo esses dois elementos, né, para estudar o pensamento de Trotsky e unificar isso com uma leitura do colapso soviético e fazer uma comparação com outras interpretações de colapso, né? Então, eu também caminho nessa trajetória de estudar a União Soviética, estudar os sovietólogos. Procuro futuramente também fazer um doutorado lá na Rússia, mesmo, para principalmente ver essa parte da restauração capitalista na Rússia. E basicamente é isso. Aí nos slides. Tem nossos e-mails, se vocês quiserem depois entrar em contato para, sei lá, pedir bibliografia, tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? A gente participa de um grupo de pesquisa que eu coordeno, que é focado na história do movimento trotskista, mas também em análises da história contemporânea a partir de alguns aportes, entre eles um que a gente vai apresentar hoje, que é a forma como o Trotsky interpretava a União Soviética, né? Então, é o grupo de estudos e pesquisas sobre Trotsky, trotskismo e historiografia. Quem tiver interesse também em alguma dessas temáticas, pode entrar em contato. Valeu, Breno. Obrigadão. E a ideia aqui do minicurso é, numa primeira parte, dar um panorama, bem panorama mesmo, bem resumidão, do que foi o colapso, ou seja, esse processo de desmoronamento da União Soviética e de constituição do que hoje é a Rússia, as várias repúblicas ali que se separaram. Um panorama mais factual no início, para vocês se situarem um pouco nessa cronologia, com muitos fatos, muito complexa. Então, o que a gente vai apresentar aqui é assim, a fração do que é o processo do colapso. Demandaria aí um minicurso inteiro para poder apresentar um pouco mais de detalhes. Para depois desse panorama, a gente entrar em algumas formas diferentes de interpretar a União Soviética e como que elas interpretam esse momento específico de final da União Soviética, né? E aqui a gente vai ressaltar muito a ligação entre a forma de interpretar o que a gente poderia chamar de natureza social da União Soviética, ou seja, como definir aquela sociedade, e a ligação disso com as análises sobre o que aconteceu para ela terminar, como explicam diferentes vertentes a União Soviética e o seu final. Também tem várias vertentes que a gente não vai abordar aqui, a gente escolheu quatro, a gente vai explicar depois com calma a razão de cada uma das quatro que a gente escolheu. Mas tem a ver com a sua importância acadêmica, com a sua importância política, com a sua importância editorial também. Cada uma aí tem uma razão diferente, mas são várias. Lá no final tem uma bibliografia sugerida, entre as quais, entre os livros ali, constam algumas verdadeiras enciclopédias de várias teorias diferentes dentro do marxismo, dentro da academia, de como interpretaram ao longo aí do século XX o que era a União Soviética. Então, essas quatro são assim, também uma fração das várias formas diferentes que existem nesse debate de o que era a União Soviética, como é que ela funcionava, como definir aquela formação social. Então, a ideia aqui é, enfim, panorama factual e abordar um pouco aí algumas vertentes que existem. Ah, agora ficou show. Está um pouquinho embaçado, mas ficou melhor. É uma confirmação que eu já entender. Isso são só algumas imagens, né, sobre a solidariedade lá na Polônia, né? A restauração do capitalismo na Polônia, então... A imagem lá na capa, né, é o momento final, formal, digamos assim, da União Soviética, é quando a bandeira do Kremlin foi trocada pela bandeira da União Soviética pela bandeira da Rússia, né? É esse momento de abaixar a bandeira e dissolver formalmente a União Soviética, que acontece em, se não me engano, sou ruim de data, 25 de dezembro de 91, quando Gorbachev abdica. E essas fotos são de vários dos eventos importantes, né? Vale mencionar. Tem ali do Solidariedade Polonês, queda do Muro de Berlim, a gente não vai falar muito do Bloco Soviético, ou seja, desses chamados países satélites que a União Soviética tinha no leste europeu. A gente vai focar na União Soviética, que já é coisa pra caramba. Mas tem que ter em mente também que tinham vários eventos importantes rolando nesses outros países vizinhos e eles impactam também o que acontece na União Soviética. E as duas fotos de baixo, que tá meio ruimzinho de ver, né? Ah, são do golpe de agosto e do contra-golpe de agosto, que é realmente o momento final da União Soviética. É o momento em que... Segundo a gente, considera... Não, é o momento formal, em que deixa de ser União Soviética, né? Deixa de existir mesmo. Mas o que isso significou para aquela formação social, aí é o debate que a gente vai apresentar aqui. Eu acho que para ler tá bem embaçado, né? Para ler eu vou dar um foco. Deixa eu ver se eu consigo mexer no foco. Bom, independente de vocês estarem pesquisando ou estarem aqui de curiosidade, sejam todos e todas bem-vindos aí. A gente vai reservar um momento no final para trocar uma ideia mesmo, não só dúvidas, mas enfim, fazerem comentários. Mas ao longo aqui da apresentação, fiquem à vontade para interromper a gente, levantar questões, comentários. A gente tinha planejado fazer primeiro um panorama do que foi a história da União Soviética até a chegada nos anos 80. É muita coisa, mas só para ressaltar alguns pontos principais. Quer começar aí? Não, pode começar. Falar da Revolução Russa, depois aconteceu um detalhe ou outro. Mas você é muito mais desenvolvido que eu, professor, está acostumado. Nada, deixa eu fazer um ping-pong aqui. Eu não tenho tanta habilidade assim para falar assim. Algumas ênfases, assim, coisas que acontecem de 1917 até os anos 80, que vai ser o nosso foco aqui do recorte de hoje, né? Entre 17 e meados ali dos anos 20, vai, bota 25, 24, tem o processo de início da Revolução e de mudanças iniciais também dentro do processo da Revolução em relação ao que era o projeto almejado pelos bolcheviques, o que vai sendo concretizado naquelas condições realmente possíveis daquele momento, né? Então, além da própria Revolução de 17, tem um fato importante, que é a derrota da vaga revolucionária, da onda revolucionária que se segue à Revolução de 17 na Rússia. Tem a Revolução na Alemanha, tem a Primavera Vermelha na Itália, tem Revolução na Hungria. Enfim, tem vários lugares na Europa em que ocorrem levantes, alguns mais avançados no sentido de construírem uma alternativa de poder, outros menos, são mais rebeliões, insurreições desorganizadas. Mas entre 17 e pelo menos 18 tem uma sequência importante de acontecimentos revolucionários, 19 até, só que todos derrotados. Nenhum deles consegue ser uma revolução vitoriosa. Ao longo dos anos 20 ainda tem alguns outros episódios importantes, como o Outubro Alemão de 23, completou 100 anos agora, né? É mais um episódio da Revolução Alemã, mas também não consegue estabelecer ali uma revolução com a perspectiva socialista, proletária. Então, nesse primeiro momento de existência da União Soviética, um grande fato importante é o seu isolamento. Os bolcheviques, quando tomam o poder, era um consenso a necessidade de aquilo ali ser o gatilho de uma revolução europeia. Ou seja, a perspectiva de uma revolução que ia se internacionalizar rapidamente, não só porque o socialismo precisa ser internacional, mas porque a Rússia era um país com uma economia extremamente atrasada comparado aos países imperialistas da época. Então, tinha um consenso da necessidade dela se mesclar com as economias dos países vizinhos através de revoluções que se solidarizassem umas com as outras. Mas isso não acontece. Então, o primeiro fato importante aí é o isolamento internacional. O segundo fato importante é o que a historiografia chama de guerra civil, que vai durar mais ou menos de 18 a 21, mas que, sendo mais honesto com os fatos, a gente pode chamar de uma guerra internacional, uma contra-revolução internacional, onde 14 nações imperialistas, finalizando a sua participação nos frontes da Primeira Guerra, deslocam tropas, navios, armamentos para o território do Império Russo, o antigo Império Russo, para impedir a revolução de se consolidar. Então, além do isolamento internacional, tem uma guerra que devasta a economia, a população e o próprio partido logo no seu início da Revolução. A classe trabalhadora que, digamos assim, fez a Revolução é muito dizimada pela Guerra Civil, né? Isso é um ponto importante. Quem estava fazendo a Revolução não saiu um quadro norte, cresceram. Né? Aí veio um novo proletariado distinto, né? Veio do campo e mais. Isso deu uma mudança social do partido, né? Isso foi isolamento do partido, A gente tem que levar em conta também que, além da devastação da Guerra Civil, a Rússia tinha participado da Primeira Guerra Mundial, então já estava num cenário extremamente crítico, né? Então, isso que a Morgana está falando, a classe trabalhadora é dizimada, assim. Quem era a classe trabalhadora em 17, muitos morrem, muitos viram funcionários do novo governo revolucionário, muitos saem das cidades e voltam para o campo num momento ali de fome, de falta de recursos, para tentar sobreviver minimamente. Então, tem uma desagregação da classe que faz a revolução e um processo depois de recuperação econômica, com a nova política econômica, que abre relações de mercado, tenta restaurar uma dinâmica econômica naquela economia devastada. Nessa época, eu vou matar um pouco nesse ponto aqui, mas tem muita gente que diz que a Revolução Russa foi um golpe dos bolcheviques para tomar o poder, né? Como a Revolução foi um golpe. A questão é que eles ficaram isolados lá porque os mencheviques, os socialistas revolucionários se retiraram do governo, né, em protesto. Isso foi uma coisa muito séria, isso foi, isso deu uma preocupação do partido, porque já teve situação física em muitos seus quadros. E com esse isolamento no Estado, o partido deveria tirar os seus próprios membros para ocupar postos dentro das quadras, dentro dos soldados. Então o partido percebeu que ia se burocratizar. Isso foi um... Então, tem todos esses fatores. É, não é o tema aqui, mas Lenin, por exemplo, só para citar um, né, um de destaque, tem vários escritos aí entre 18 e 21, 22, preocupado com essa questão de uma autonomização cada vez maior do aparato administrativo em relação ao partido, em relação às massas, uma preocupação do fortalecimento dos novos proprietários. Sim, tem todo um momento ali pós-guerra civil, pós-revolução, vai ser muito marcado por esse debate de o que construir agora nesse meio devastado e as dificuldades da devastação e do isolamento internacional. Só que o debate do partido por muito tempo, tá? Nos anos 20 tem um debate interno fundamental no partido sobre qual rumo seguir, e aí vem, a partir de meados dos anos 20 até 53, o que a gente poderia chamar de era Stalin, que é quando um desses dirigentes importantes do partido, que é o Stalin, se torna cada vez mais importante na estrutura interna do partido e da administração estatal. E aí a gente tem uma série de novos fatos que tem ligação com o período anterior, tem ligação com essa autonomização cada vez maior dos funcionários do partido e do Estado, onde é construída uma ditadura, no sentido de um fechamento do regime interno do partido e de fechamento do regime interno da própria sociedade. Proibição de outros grupos, proibição de debates internos, uma crescente perseguição policial às vozes dissonantes, mesmo as que se reivindicam socialistas, culminando aí no terror, que é um período de perseguição massiva, não só dentro do partido, mas na sociedade como um todo, e não só focado em debates políticos, mas como um instrumento de disciplinação, disciplinarização dessa nova classe trabalhadora, que está ressurgindo agora, depois da devastação toda, com uma migração cada vez maior do campo para a cidade, novas pessoas entrando nas fábricas pela primeira vez, e o terror é também um instrumento para disciplinar essas pessoas numa nova rotina de vida. As pessoas estavam saindo do campo, acostumadas com outra realidade, entrando nas cidades, nas fábricas. O terror vai ser muito usado também, leis, por exemplo, que vão punir com prisão faltas ou atrasos consecutivos no trabalho, por aí vai. Então é um período de uma construção de um regime político muito mais fechado do que ele tinha sido nos anos anteriores e também de construção de um novo sistema econômico. Aí fala um pouco disso. Só um apontamento, né? Talvez alguém levante isso como crítica. Quando a gente diz era, Stalin, não é que tudo dependeu somente, ele teve um papel fundamental, ele teve um papel estratégico muito importante nesse processo de burocratização. Mas a questão é que quando a gente fala, o Stalin fala mais como um representante de um movimento que já estava acontecendo dentro fora do partido. Né? Como a gente comentou aqui, né, a Batipato já estava no partido, na verdade, mais para fazer carreira, ter acesso a algum nível de melhoria, um pouquinho de melhoria de vida. O Stalin é mais representante desse movimento, que com as mudanças do regime, né, fechamento e mais derrotas da Revolução Russa, vai ficar cada vez personalizado o Stalin. Mas não começam com ele sendo, como se fala, ele era uma pessoa concentral assim, nesse primeiro momento da década de 20. Né? Ao longo dos anos 30 vai se tornando uma ditadura cada vez mais pessoal mesmo, no sentido dele concentrar cada vez mais poderes nas suas mãos. E é só para dar, enfim, a gente está num panorama aqui, mas é importante também dar alguns pedaços de informação mais concreta. Né? Quando a Morgana fala dos carreiristas, né, da entrada massiva de gente no partido, para através do partido buscar uma condição de vida melhor, se tornando um funcionário e tal, primeiro, você está em cargos importantes do Estado, você tinha que estar ligado ao Partido Comunista nesse momento. Segundo, a gente está numa sociedade devastada economicamente. Você ter um saláriozinho um pouco melhor, você ter acesso a um apartamento, você ter acesso a uma escola para os seus filhos, era um privilégio material muito importante nesse momento para essas pessoas que estavam entrando em massa no partido buscando uma pequena melhora. Né? E aí tem sempre uma comparação que eu gosto de fazer, o Victor Serge, no ano 1 da Revolução, ele descreve em certo momento a cúpula do regime lá em 1918, 1919, ele fala assim, uma salinha cheia de gente esfarrapada, magrela de fome, cheio de doença, debatendo como salvar a revolução. E aí você dá um salto para meados dos anos 20, a cúpula do regime já são outras pessoas bem alimentadas, bem vestidas, com apartamentos confortáveis, automóveis à sua disposição, casas de férias. Então, vocês têm um pouco a dimensão da questão dos privilégios materiais nesse processo de burocratização, né? De pessoas buscando cargos de influência para poder ter acesso a uma condição de vida melhor naquele país que estava, naquele momento, devastado. Vamos passar para a década de 50? Uhum. Vamos falar mais ainda sobre... Não, vai. Vamos dar uma acelerada aí. Falar da transformação, né? Fala aí. Tá, nos anos 50, o Stalin morre em 53. Até o momento da morte dele, ele mantém um controle muito personalista, né? Muito em torno da figura dele. Com o final da Segunda Guerra Mundial, alguns desenvolvimentos importantes acontecem. Bem-vindo. O primeiro deles é a formação do que eu mencionei lá no início, o Bloco Soviético. Vários países vão ser ocupados militarmente pela União Soviética no leste europeu, no combate às tropas nazistas. Inicialmente, não se sabe muito bem para qual lado vão esses países, se vai ser restaurada uma economia capitalista, são feitos governos que se apresentam como governos liberais, democráticos, que defendem na sua Constituição a propriedade privada, mas com o início da Guerra Fria ocorre uma expropriação do que existia ainda de burguesia de pé nesses países e uma mudança dos seus regimes políticos, um regime muito parecido com o da União Soviética, com a ditadura do Partido Único, uma ligação muito estreita entre os dirigentes desses partidos e os dirigentes soviéticos. Em geral, cada uma dessas repúblicas, ao lado do seu dirigente nacional, vai ter um dirigente vindo da União Soviética, a mando do partido, para estar ali meio que coordenando junto com ele. E isso diminui o isolamento da União Soviética. Aquele isolamento que vai marcar seus primeiros anos de existência, ele é diminuído. No primeiro momento, isso não traz grandes benefícios materiais, porque a União Soviética vai bancar a reconstrução desses países. Então, vai mandar materiais, matérias-primas, maquinário, etc. Mas, ao longo dos anos 50, já depois da morte do Stalin, isso traz frutos importantes nesse sentido de reduzir o isolamento, porque gera uma cooperação material entre esses países e a União Soviética, que, pensa em Cuba hoje, toda a questão do bloqueio econômico a Cuba, isso era a União Soviética durante boa parte da sua existência. Não tinha empresas que pudessem fazer comércio com ela sem sofrer sanções dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, tirando breves brechas ali em que esses próprios países fizeram empréstimos, fizeram comércio. Até pelo menos nos anos 70, a União Soviética tinha um bloqueio internacional. Então, o surgimento desse bloco soviético no leste europeu também é mais um fato importante aí desse rapidíssimo panorama que a gente está fazendo pré-anos 80, né? E nos anos 50 tem vários fatores importantes. A ditadura pessoal é desmontada depois da morte do Stalin. Tem disputas na cúpula do partido sobre quem vai assumir o poder, mas, em geral, tem um consenso entre quem está nessa cúpula de que tinha que haver uma divisão de poder maior. E aí são restaurados poderes de órgãos internos do partido, tem uma divisão ali entre Beria, Khrushchev e Malenkov. Depois o Khrushchev vai concentrar um pouco mais o poder, mas até o final da União Soviética, uma ditadura realmente pessoal não volta a existir. Segue um regime de partido único, de repressão, etc., mas agora, digamos assim, mais compartilhado entre a cúpula dessa burocracia estatal partidária. Isso, e também o terror, a perseguição sistemática, o poder altamente concentrado e tentacular, permeado em toda a sociedade, da polícia política, é extremamente reduzido. O Beria, que nesse momento vai compartilhar o poder depois da morte do Stalin, ele vai ser expurgado porque ele era o chefe desse aparato policial, da KGB. E ele era um cara que, por estar na linha de frente, todos os relatórios de investigação, de espionagem, etc., é um dos primeiros a falar. A gente tem que liberar um pouco a pressão dessa panela, senão ela vai explodir. É dele que vão surgir as propostas, que depois vão ser conhecidas como Khrushchev, de desestalinização, que é basicamente reduzir um pouco a repressão e dar concessões materiais para a população. Então é um período também de investimento em habitação, em bens de consumo, e é um período de revoltas por socialismo democrático em vários países do bloco soviético. Na Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha... Dentro da própria União Soviética, tem repercussão com revoltas nos campos de trabalho forçado, revoltas estudantis. É um período de distensão um pouco desse regime, de melhora na economia por conta da cooperação com os países vizinhos. Mas, basicamente, o sistema... A gente acabou pulando isso, né? Nos anos 30, o sistema que é erguido, que é o sistema de planejamento econômico, de socialização de toda a economia, no sentido dos campos privados serem socializados em grandes fazendas estatais, das fábricas passarem com uma expansão enorme, esse sistema dos anos 30 vai se manter. E isso é um tema bem importante que a gente já vai detalhar. O que era esse sistema, como ele funcionava ao longo do pós-guerra, esses fatos fundamentais, né, economia socializada no campo e na cidade, planejamento econômico estatal, vão ser um pilar importante. Só uma coisa que a gente vai detalhar. pensando, eu vou falar, aqui já conversando mais sobre esse problema de neve, né, esse período de acesso maior de consumo. A gente tem uma população, diferentemente daquela população lá da época de 40, da época de 30, é muito mais alfabetizada, já tem muito mais acesso à universidade, já tem acesso de meios de consumo, e isso vai ser, inclusive dentro da burocracia, vai já se formar uma nova geração, né, de pessoas muito mais influenciadas do que por ideias de sedentária. Mesmo já sendo burocracia, também vão viajar, também vão ter acesso a meios de consumo, isso vai começar a criar pressões dentro da União Soviética para ter melhor alimentação, né, ter acessos a bens cada vez mais bens. Né? Eu lembro agora o ano, mas é nesse momento, anos 70, virados anos 60, dos anos 70, que aquele país extremamente rural de 17 se torna um país com a maior parte da população vivendo nas cidades. Com todos esses impactos que a Morgana falou, né? Acesso à educação, à universidade, a mais bens de consumo. E um acesso cada vez maior também à informação vindo do estrangeiro, né? Revistas, filmes, rádio. Boa parte do que a gente vai falar no final, né? Desse setor da burocracia que vai apoiar a restauração capitalista, está sendo formado agora. Eles estão crescendo agora, eles estão se educando agora. Mas é nesse momento, né, da década de 60, 70, que as pessoas começam a ter acesso a um caminho, né, um lado lá, começam a ter uma televisão em casa. É um momento de informação muito importante. Essa transformação da burocracia, só para também dar mais um bit de informação aí. Até esse momento, né, que a universidade se expande, o ensino técnico se expande para abarcar boa parte da população, os próprios gestores do Estado e do partido eram chamados praktik, né? Eram pessoas que aprendiam na prática o que eles estavam fazendo. Mesmo o gestor da fábrica, o gestor do departamento de economia da cidade, eram caras que não tinham nenhuma formação técnica para fazer aquilo. Eles aprenderam ao longo dos anos, sobrevivendo ali com a construção da Revolução. Nos anos 70 em diante, a gente tem cada vez mais engenheiros, técnicos formados, uma tecnocracia, portanto, atuando nessa gestão. Já muda o perfil dessa burocracia também, e isso é um detalhe importante lá para a gente entender alguns conflitos dos anos 80. Em 1975, mais um período que é constatado mais fortemente a estagnação econômica, não a crise econômica, mas cada vez mais se procura ter preocupação assim, como é que a gente vai melhorar a produtividade aqui da União Soviética, como a gente vai dar mais motivação para os trabalhadores terem uma maior produtividade no trabalho, né? E ainda junto, na verdade, junto com essa geração dentro do Estado que está emergindo agora, já começa a surgir uma briga ali entre se a gente vai apoiar essas mudanças para uma maior entrada no mercado dentro da União Soviética ou se a gente vai ser contra isso, né? Começa a haver uma divisão muito mais latente dentro do Estado. E também mais formas também, né, de fiscalizar o trabalho, né? Acho que nós não existe isso, né? Acho que só para fazer a passagem para os anos 80, é esse cenário de uma preocupação cada vez maior com a economia. Acho que no próximo slide tem o gráfico, né? Não sei se vai dar para ver direito, mas essa preocupação com a economia vai ser muito importante aqui para a gente entender o que acontece nos anos 80 com todas as reformas que vocês certamente ouviram falar, perestroika, glasnost, e que a gente vai tentar aqui dar conteúdo para esses nomezinhos. Eu acho importante, assim, o Márcio já falou das reformas, né? Desde a década de 50, a cúpula burocrática já sabia que era necessário fazer reformas que flexibilizassem o planejamento econômico da União Soviética. Na verdade, desse mais, tirasse muito do foco do poder centralizado, né? Desse mais autonomia a regiões, né? Desse mais autonomia também para melhorar. Na verdade, no Khrushchev, houve mais um foco assim, como é que a gente pode atender essas demandas sociais? Os jovens da década de 50, né? Já estava aparecendo essa transformação social na União Soviética de mais acesso ao meio de consumo. Então, a gente estava assim, como é que a gente pode equilibrar os dispêndios com essas demandas sociais que estão aparecendo e, ao mesmo tempo, lidar com a necessidade de defesa da União Soviética como um país que é hostilizado pelo imperialismo? Ou seja, o que acontece? A União Soviética gastava muitos recursos com a própria defesa, né? Com os dispêndios militares, militares, como vocês vão imaginar. Então, a Brasília estava pensando assim, como é que a gente pode fazer reformas que contemplem essas duas necessidades do regime. Uhum. Para já fazer a passagem aqui para os anos 80, né, acho que é importante destacar o seguinte. São anos de muita reforma, né, com Gorbachev, Glasnost, Perestroika, são nomes que sintetizam um pouco as duas frentes, a frente econômica com a Perestroika e a frente política com a Glasnost, de mudanças profundas que o Gorbachev e toda a equipe dele vão tentar implementar. E aí tem um certo consenso, independente dos vários debates que a gente vai tratar aqui, né, das divergências, tem um certo consenso que assim, o final da União Soviética, seu desmembramento, seu colapso, ele foi em grande parte causado pelas reformas políticas, que liberaram forças que saíram do controle do regime, puxando para lados opostos àquele regime, levando a cisões ali das repúblicas se tornando independentes, das fábricas querendo romper com o centralismo da economia e por aí vai, coisa que a gente já vai detalhar. Mas que as reformas econômicas, elas não eram uma necessidade no sentido se não fizesse ia colapsar. Alguns autores ainda têm esse determinismo econômico e dizem o que causou o final da União Soviética foi deficiências econômicas que empurraram ela para as reformas não deram certo e acabou. Mas o que é meio que consenso entre a maior parte das vertentes é o seguinte. Aquelas reformas, elas eram em alguma parte necessárias, mas elas não eram inevitáveis, não era uma necessidade essencial para aquele regime se manter de pé nos anos 80. Porém, o que causa as reformas políticas tem uma raiz nessa preocupação em reformar a economia. Então, meio que o consenso, para resumir, é o final da União Soviética foi causado pelas reformas políticas, por efeitos não intencionais dessas reformas, que fugiram ao controle do regime, e as reformas políticas, por sua vez, tiveram na sua raiz preocupações em melhorar a economia. E aí, bota lá o gráfico que a gente já vai para essa explicação. Não, só a gente volta, só para não ficar tão abstrato. Porque esses dois gráficozinhos ajudam muito a gente a entender essa questão de se a reforma econômica era essencial, não era, qual era o seu propósito. Botei fora de ordem. O gráfico aqui da esquerda, essa linhazinha preta, tava bom. Ele é o crescimento econômico em termos brutos. Ali está em PNB, se eu não me engano, Produto Nacional Bruto. Equivalente ao PIB, vai, mais ou menos. Vocês veem que é uma linha que, tirando alguns momentos ali que são de guerra, de abalos das relações diplomáticas e tal, é uma linha ascendente até os anos 80, que não dá para ver porque está cortado ali do lado, mas até a perestroika é uma linha ascendente, basicamente. Os momentos de queda são a Segunda Guerra Mundial e alguns outros pontos assim muito pontuais, vocês veem uma quedazinha pequena numa linha que está subindo direto. Com a perestroika é coisa degringola. Aí é aqui, na verdade. Quase de pobre. 87, né? É 87, 88, que o sistema econômico entra em colapso porque todas as regras que mantinham ele funcionando são revistas e outras regras não entram no lugar direito. Enfim, começa uma queda realmente da capacidade produtiva da União Soviética. Porém, se a gente olha o gráfico da esquerda, ele é um gráfico de velocidade do crescimento. Cada barrinha daquela é uma relação entre quanto cresceu em um ano em relação ao ano anterior. Ali, na verdade, acho que está em média de 3 anos. Mas, enfim, é um gráfico que permite a gente entender a dinâmica geral da economia. É uma dinâmica que está apontando para uma capacidade cada vez maior de crescimento, de estagnação ou de decrescimento. E a gente vê que esse gráfico, ali a parte vermelha é a Segunda Guerra Mundial, também é um ponto fora da curva, mas ele vai no sentido contrário, de queda. A cada período que passava, a economia soviética performava menos. Ela tinha menos capacidade de inovar, de continuar produzindo, de aumentar sua capacidade produtiva. Ou seja, continuava produzindo bens, em termos brutos, mas a produtividade do trabalho, a produtividade das máquinas, tudo isso vinha decaindo. A velocidade desse crescimento vinha decaindo. Por isso essa preocupação com a produtividade, que eu falei agora há pouco. Já no Kuchner, já estava bom, né? Se vocês veem, melhorar a produtividade ao mesmo tempo atender a demanda social. Para situar aqui nas datas, olha, essa parte vermelha, negativo, né? É a Segunda Guerra Mundial, aqui tem um pico de reconstrução, e aí quando chega já 52, 53, 54, começa essa tendência de queda. A cada ano, a velocidade é reduzida em relação ao ano anterior nos índices gerais da economia de crescimento. E aí, o próprio regime, já nos anos 50, começa um debate interno, investe muito em debates econômicos nesse período dos anos 50 e 60, que é o seguinte, há um consenso ali, também com toda a historiografia, seja liberal, seja socialista, de que a partir da recuperação da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir do momento que eles conseguem reconstruir o que a Segunda Guerra Mundial tinha devastado, portanto, início dos anos 50, a União Soviética chegou no limite do seu crescimento extensivo. Não bastava apenas construir mais fazendas, construir mais fábricas, que isso não estava trazendo resultados positivos para a velocidade do crescimento. Era necessário investir agora no crescimento intensivo, ou seja, melhorar a capacidade de produção do que já existe, fazer as fábricas produzirem melhor, mais rápido, aumentar a capacidade de cada trabalhador individual de produzir mais. Portanto, investimento em tecnologia, em gestão. Já nos anos 50, o próprio regime começa esses debates. O que a gente tem que fazer para recuperar aquele ritmo de crescimento da velocidade, aquele ritmo da dinâmica crescente da nossa economia? Como é que a gente vai aperfeiçoar a produtividade do trabalho? Como é que a gente vai aperfeiçoar as inovações tecnológicas? E por que isso é uma preocupação? Porque uma hora, esse decréscimo na velocidade vai levar a uma estagnação. Essa estagnação não chegou a ocorrer. A gente viu ali que a queda na produção bruta ocorre por causa da própria desagregação que a perestroika traz quando a coisa foge do controle. Mas o medo era, em algum momento a gente vai estar diminuindo, vai chegar numa estagnação e depois num crescimento cada vez mais negativo. Isso é uma preocupação porque a gente tem uma economia que compete militarmente com o imperialismo, porque está cercado pelo imperialismo. A memória da invasão, né, dos 14 potências lá em 18 a 21 é uma parte muito determinante da dinâmica política da União Soviética. Como já tinha sido também na própria industrialização da Rússia sob o czarismo, o medo da invasão dos países imperialistas, dos países vizinhos, forçando as inovações, as melhorias tecnológicas, a industrialização do país. Então tinha esse elemento em primeiro plano, né? Se a gente perde a nossa capacidade de inovar, de aumentar a produtividade, a gente vai ficar para trás não só no ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista militar. E aí vamos lembrar, até 50, 60, corrida armamentista alucinada, bomba atômica, bomba H, guerra nas estrelas, e depois nos anos 80 isso volta com força, chamada Guerra Fria 2.0, com Reagan, Thatcher. E tinha um segundo medo também dessa burocracia, desse regime, que é a gente está ano após ano elevando as condições de vida da população. Se a gente pega índices de acesso à proteína, de acesso à moradia, de acesso à educação, tudo está subindo ano após ano. Expectativa de vida, acesso à saúde, enfim. Se a economia começa a perder sua dinâmica, a chegar a um ponto de estagnação, o regime não consegue mais entregar essas melhorias contínuas à população. E aqui é um debate parênteses, mas que é importante. Por mais que a repressão fosse uma parte fundamental desse sistema para manter ele de pé, algo que boa parte da historiografia liberal não trata, a população tinha uma entrega constante de melhorias de condição de vida. Educação, saúde, moradia, emprego, enfim, acesso a bens. Então, isso também sustentava o regime, que a gente poderia chamar de consenso, né? Ou pelo menos uma passividade. Se a economia começa a performar mal, você não consegue entregar isso. E aí você perde a legitimidade daquele regime. Daí começam as preocupações, né? O que a gente faz com essa economia que está dando sinais de desaceleração, de perda de ritmo? Quer explicar como é que funcionava a economia, para dar uma ideia melhor? A gente estava acima. Ia falar do início da era Gorbachev e tal. Mas acho que vale explicar logo como é que funcionava a economia para dar uma concretude. Fala aí. Tá. O sistema que é erguido lá nos anos 30, sob Stalin, que vai manter suas características gerais até o Gorbachev, ele tem as seguintes características, né? Nos anos 30 ocorre a coletivização forçada dos campos, a industrialização acelerada do país, então dá um salto gigante na economia. E como que isso era gerido? Essa propriedade era toda estatizada. A propriedade privada foi completamente suprimida na virada dos anos 20 para os anos 30. Se não tem propriedade privada, também não tem mercado. As pessoas tinham dinheiro, as pessoas recebiam salário, elas iam na loja e compravam as coisas, mas você não tem competição, o Estado controla tudo. Os preços, inclusive, são politicamente determinados. Os preços dos alimentos, por exemplo, tem economistas que calculam que teve, sei lá, 3 décadas de inflação contida porque os preços eram mantidos baixos para evitar atritos com a população. E esses preços eram politicamente determinados. Então, o que estava se perdendo com uma inflação contida ali dos alimentos era compensado em outras áreas que acabavam sendo deficitárias e tal. Mas, enfim, o Estado controlava a economia em vários detalhes. Diga aí. É até um debate, né? Quão alto, quão baixa era a inflação na... É difícil calcular, né? Porque como é que funcionava esse controle? Todas as empresas e fazendas pertencem ao Estado. Então, você tem um comitê chamado Gosplan, Comitê Central de Planejamento, que vai entrar em contato com as empresas de cada ramo para saber a capacidade produtiva delas no ano anterior ou no período anterior. E vai criar planos. Daqui a 3 anos, a gente quer que a empresa, as empresas do setor siderúrgico cresçam X%, porque vai ser necessário para a gente expandir a nossa indústria rumo a, sei lá, construção de mais tratores para as fazendas que estão em expansão. Então, tem esse plano. Para concretizar esse plano, precisa transformar áreas do país em fornecedores de matéria-prima para financiar essa expansão, precisa de tecnologia para as fábricas, precisa de trabalhadores chegando nessas fábricas. Então, cada ministério... E aí os ministérios sofrem vários redesenhos ao longo do tempo, mais centralizados, menos centralizados, mas cada ministério vai receber uma tarefa para concretizar esse plano. Então o Ministério de Habitação vai ter que construir uma cidade perto daquele local de onde vai ser extraído o minério para ter uma produção maior na mineração. O ministério que responsável pelas fábricas de trator vai ter que pensar um plano de expansão dessas fábricas em tal região. O Ministério da Educação vai ter que construir escolas naquela cidade nova e por aí vai. Tudo vai ser coordenado... Como é que é a conexão desses ministérios? É, tudo vai ser coordenado de uma maneira, assim, extremamente complexa, mas tendo na sua cúpula a Gosplan, que é esse comitê de planejamento. A Gosplan passa esses planos para os ministérios desmembram em detalhe para cada fábrica ou cada ramo da indústria ou da agricultura. Quanto você vai ter de matéria-prima e quanto você vai produzir? Quanto você vai ter de financiamento? Basicamente você tem um fluxo muito verticalizado de informação. A fábrica diz para o ministério o que ela produziu no ano anterior, então o ministério tem como base a capacidade de produção dessa fábrica, ele passa isso para o Comitê Central de Planejamento, o Comitê Central de Planejamento bota esse dado nos seus planos de para onde vai expandir a economia, qual setor vai priorizar, depois baixa a ordem de, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para concretizar o plano. Então, tem que concretizar o plano, o pessoal fazia quantitativo, né? E tem as metas, né? Que durante muito tempo eram metas quantitativas. Então, sei lá, aquela empresa tem que produzir não sei quantas toneladas de parafuso. Aí conta aí a piada, né? Fazer um parafuso imenso, né? Assim, ao invés de fazer um monte de parafuso útil, você faz um monte de parafuso com excesso de material que não serve para nada, mas você bate sua meta, o administrador da empresa ganha o bônus dele no final do ano, os trabalhadores mantêm seu salário, tá tudo certo. E ainda tinha outra coisa, né? Tinha uma questão de escassez dessas matérias-primas, né? Quando faz o planejamento, você recebe ali o quadro de matéria-prima, e às vezes a gente tinha escassez delas. Então o pessoal tesourava muito matérias-primas e trocava uma fábrica com a outra. Então isso fugia do planejamento. Né? O planejamento centralizado tem esse problema, ele perde de vista tudo o que acontece no subterrâneo, né? As metas quantitativas acabavam obscurecendo muito o que estava rolando no dia a dia das fábricas. Se a fábrica tinha medo de no ano seguinte não ter material suficiente para bater a meta dela, ela estocava o material daquele ano e aí depois vendia mais caro para outra fábrica através de um mercado negro entre as fábricas estatais. O mercado negro não é tipo o cara na esquina com casaco vendendo relógio, são fábricas vendendo toneladas de aço umas para as outras por fora do sistema planejado. Vamos lembrar, isso aí é construído na base do improviso quase, né? Por pessoas que não tinham formação, que foram construindo no meio de uma guerra civil, no meio de um cerco imperialista, de um bloqueio de recursos. Então, chega nos anos 50, começa a galera a pensar, o que a gente tem que fazer para aperfeiçoar esse sistema que está meio desequilibrado aí, cheio de problemas, cheio de gargalos, muito centralizado, muito verticalizado, onde um setor não consegue dialogar com o outro para saber o que está acontecendo, tudo tem que subir para o ministério para depois descer, não tem fluxo de informação horizontal entre os vários setores. Então começam as preocupações de o que, é que faz com essa economia. Então é aquilo, né? A gente comentou muito desses debates do início lá da Revolução Russa, né? Uma burocratização, né? Pô, a gente vai ter que colocar um membro da nossa organização para ficar dentro, para virar um gestor de uma fábrica, né? Eles tinham essa preocupação, pô, a gente precisa fazer uma economia democratizada. Tinha essa questão. Agora, quando a burocracia soviética, já na década de 50, 60, quando vai falar de extensão, né, de começo de uma democratização, não é uma democratização como os bolcheviques defendiam, né? É mais uma democratização a gente vai ter que liberar a eleição, a gente vai ter uma coisa muito mais restrita, não é uma democracia socialista. Né? E para a gente ver, né, pô, o que estava na Revolução Russa não foi concretizado. Depois, nessa questão da gestão democrática da economia. Eu acho que sobe um pouquinho, acho que não vai dar para ver que está muito embaçado na beirada, mas tem a foto lá do Gorbachev, do livro dele? Sim. Aí. É, não dá pra ver muito bem que tá claro também. Mas, enfim, quando o Gorbachev chega no poder e começa a apresentar suas ideias, inclusive um best-seller da época, né, que é esse livrinho Perestroika, Novas Ideias para Meu País e para o Mundo, ele está falando basicamente disso. A gente tem que aumentar a produtividade, a gente tem que reduzir as irracionalidades causadas pela hipercentralização, pela hiperverticalização desse sistema de gestão da economia, que foi construído ao longo do tempo, teve seus ganhos importantes, mas não está mais dando conta de manter uma economia com uma produtividade crescente, uma economia sintonizada com as novas inovações do período. A gente está falando aqui agora de terceira revolução industrial ou da revolução técnico-científica, né? Então, uma série de mudanças, a economia construída em bases fordistas não dava conta na União Soviética. Uma economia de grandes plantas fabris, com a planta centrada em produzir aquele item sem aquela flexibilidade de gestão, sem aquela integração onde cada planta faz uma peça e depois junta em outro lugar. Então, Gorbachev, nesse livro, logo nas primeiras páginas, ele já fala, olha, a gente tem que aumentar a produtividade da nossa economia, porque senão a gente corre o risco dela perder dinâmica, e perdendo dinâmica, gerar instabilidade política, falta de capacidade militar. Então, tudo isso que a gente está falando é o próprio discurso do Gorbachev. Pessoal, a diferença é a solução que ele dá. É, e não é um discurso novo. Não é um discurso novo. Que é importante também entender. A gente até ia falar aqui em detalhe, mas acho que vale pular. Eu vou passar aqui para o Paulo até juntar com isso. De que nos anos 50, 60, 70, várias tentativas de mexer nesse sistema econômico hipercentralizado, hiperverticalizado, foram tentadas, no sentido principalmente de dar mais autonomia para as empresas nas pontas, para elas tomarem mais decisões sem ter que depender dessa estrutura que sobe até a Gosplan, passando pelos ministérios. E vários desenhos são tentados, né, de ministérios mais fragmentados para dar conta dos setores específicos, reformas que vão dar mais poder para as repúblicas. Vamos lembrar que a União Soviética é uma federação de 15 repúblicas, né? 15 repúblicas, não sei quantas regiões autônomas, e tudo era muito centralizado na mão do governo federal, do governo da União. Então, algumas reformas vão tentar dar autonomia local. Tipo assim, ah, aquela região lá, vamos dar mais poder para eles decidirem o que fazer com os recursos que eles têm, ainda que integrados a um plano mais geral, mas sem aquele controle tão rigoroso. E foram tentativas de ver se dava mais dinâmica para a economia, se aumentava a produtividade, se acabava com essas irracionalidades, esses desequilíbrios. Mas nada disso deu muito certo. Algumas dessas reformas dão um impulso inicial, sei lá, 5, 6 anos de melhora nos índices, mas rapidamente elas meio que perdem seus efeitos. A reforma de Kosygin, que vocês sabem, já era da Brasileira, já estava tentando botar não a saída da produção como um resultado, mas até o lucro, né? Com a empresa de conseguir um parâmetro de maior produtividade, um parâmetro também de estímulo. Com as reformas Kosygin, tem um debate econômico muito importante, isso é 65. Chamado debate Lieberman, que vai influenciar toda essa tecnocracia que está se formando nesse período de maior escolarização, urbanização, que é isso que a Morgana está falando. Se o sistema hipercentralizado, hiperverticalizado não está dando conta, a gente tem que voltar a mecanismos de mercado. Flexibilizar a ponto de, por exemplo, uma empresa não receber os recursos só porque a meta tem que ser cumprida. Ela vai receber os recursos, se ela conseguir vender o que ela produziu, e aí seria meio que um lucro, entre aspas, ela vai comprovar que conseguiu fazer essa venda, portanto, fez produtos de qualidade, não parafusos que não tem uso nenhum, só porque queriam bater a meta quantitativa. É a saída bruta, em vez de saída bruta. E aí, fazendo essa capacidade de produzir, atendendo às demandas sociais, ela receberia os recursos necessários para o próximo ciclo econômico. Necessidade de trabalhadores terem seus salários atrelados à produtividade, então acabou isso, você receber seu salário no final do mês, independente se você trabalhou bem ou mal, começa um mecanismo nessas reformas de redução salarial ou de bonificação, principalmente, para estimular a produtividade do trabalhador, que essa é uma sociedade onde o trabalho é constitucionalmente garantido. Você não pode ser demitido se você não tiver a garantia de um outro emprego na sequência daquele. Então, você imagina o efeito que isso tem numa galera que, muitas vezes, não tem acesso com o seu salário a recursos de qualidade, a bens de qualidade, e tem a garantia do seu emprego. As pessoas trabalhavam muito mal. Tem uma anedota que diz, na União Soviética, a gente finge que trabalha e eles fingem que nos pagam. Então, tem tudo uma questão também de motivação que vai aparecer muito no discurso do próprio regime, do Gorbachev nos anos 80, mas antes dele também, que é essa questão, como é que a gente vai fazer os trabalhadores trabalharem bem, trabalharem melhor? E aí eles recorrem a esse mecanismo de mercado na maior parte das reformas. Ah, vamos punir eles economicamente, se não está trabalhando bem, corta o salário, então não dá bônus. É uma tentativa de restabelecer mecanismos de mercado naquela economia para ver se consegue flexibilizar essa gestão muito centralizada e aí dá mais dinâmica para ela. Dentre outras medidas, mas enfim, acho que essas lucro e salário é a principal, né? Já havia, foi uma regressão muito grande às organizações dos trabalhadores, né? Comitê de greve, foram reprimidas que o que foi uma tônica da forma de resistência dos trabalhadores da União Soviética, década de 30 em diante, foi meio que fazer o corpo mole, foi fazer rotação de emprego, foi faltar o trabalho. Isso foi, como posso dizer, a resistência foi muito limitada. Década de 30 em diante. Houve várias tentativas de reprimir isso, né, como a gente está conversando aqui, mas não deram certo. O autor, que é muito legal para entender esse contexto de como é que esses problemas da economia afetavam diretamente a sociedade e o descontentamento crescente nos anos 80, é o Moshe Levin. Ele tem um livrinho chamado Fenômeno Gorbachev, que ele é muito entusiasmado com Gorbachev, mas independente disso, é um livrinho que traz esses elementos. Que a Morgana está falando do absenteísmo muito grande. As pessoas faltavam ao trabalho porque não tinha consequências. Depois que a repressão duríssima acabou, não tinha muita consequência faltar. Ou então a rotatividade, ninguém parava quieto no trabalho. Se ninguém para quieto no trabalho, troca de empresa toda hora, como é que você faz uma equipe que se integra bem, que funciona bem naquela função? E o Moshe Levin fala de um fenômeno bem interessante que ele chama de votar com os pés. As pessoas estavam insatisfeitas com as condições de vida naquela cidade e em massa para outro lugar. Então você imagina o caos que isso não gerava na economia daquela cidade. Isso tem muito a ver também com esses problemas de uma gestão muito centralizada, no sentido de que ele dá alguns exemplos, por exemplo, uma cidade em que o Ministério dos Transportes não pensou rotas adequadas para os ônibus da cidade integrarem os locais de moradia com os lugares de trabalho, ou que o Ministério da Educação não pensou escolas posicionadas próximo ao local de moradia, as escolas estavam muito longe, e as pessoas simplesmente abandonavam aquele local e iam para outros buscar um outro emprego. Não, não conta, né? Tem um monte de cidades plantadas, inclusive. Né, cidades que eram construídas por determinado ministério, às vezes várias obras também paravam no caminho, né, porque mudava, mas porque as pessoas saíam também. Né. Era bem comum em cidades industriais. Né. Uhum. Então, por isso que então, as pessoas ficavam descontentes, migravam, mas abandonavam a cidade inteira. Sim. E essa tecnocracia formada nos anos 60 em diante, isso aí é bem importante marcar, ela cada vez mais aposta nesses mecanismos de mercado como solução para esses vários problemas. Falar. Gestão centralizada não está funcionando. O que funciona é competição, coerção econômica, ou seja, essa questão do desemprego ser uma possibilidade, da falta de salário ser uma possibilidade. Isso vai levar a um aumento de produtividade. E elas chegam a essa conclusão porque elas também estão se internacionalizando mais. Elas estão visitando mais o Ocidente, como eu disse em algum momento antes. Elas estão tendo contato com o liberalismo, inclusive. Sim, se formando no exterior, inclusive, né? O próprio Gorbachev, por exemplo, ele vai atuar durante algum tempo no... Ele, se não me engano, ele faz um curso em Nova York e depois atua uns anos no Canadá estudando a agricultura canadense, não é? Acho que o assessor é melhor, eu não lembro, algum deles. Enfim, tem essa circulação cada vez mais internacional da tecnocracia, né? Essa galera cada vez mais formada tecnicamente é formada também cada vez mais num circuito internacional e num diálogo cada vez mais com o liberalismo e cada vez mais aderindo ao liberalismo. Né? Então, nesse momento, dos anos 60, meados dos anos 60 em diante, com o debate Lieberman em diante, a ideia de socialismo de mercado ganha muita força. Essa ideia de que, beleza, a gente mantém a propriedade socializada, mas para gerir ela, a gente vai usar mecanismos de mercado, porque é isso que vai fazer a gente aumentar a produtividade, ganhar uma dinâmica melhor, para dar o salto daquela economia que se estendeu para uma economia agora intensiva, que é capaz de usar bem o que ela produziu ali, o que ela criou de fábricas, de... Enfim, fazendas. Isso virou uma convenção, né? Você tem um plano de mercado centralizado, tem mecanismos de controle de mercado, vamos liberar as funções. Até por isso, várias dessas reformas não deram certo. Sim, esse é o ponto importante da gente chegar, né? Por que essas reformas não foram para frente? Foram aplicadas em vários momentos, anos 50, anos 60, anos 70, e sempre era revertido de alguma forma. Porque você flexibilizar a gestão é você mexer nos cargos de muita gente, é você mexer nos privilégios de muita gente. É aquelas pessoas que cuidavam daquele departamento que vai ser extinto voltarem a ser um trabalhador na chão da fábrica, por exemplo. Então tinha muita resistência a isso. Resistência, inclusive, é um nível mais micro, né? Se você vai mexer no maquinário para atualizar ele, sua produção vai cair durante algum tempo. Durante os meses, pelo menos. Isso vai afetar a meta daquela fábrica. Então os próprios gestores resistiam a inovações porque para eles era melhor manter como estava, porque no final do ano eles iam ganhar o bônus dele. Então, até no nível micro, tinha muita resistência da própria burocracia, entendendo que burocracia como pessoas cuidando de aparatos de gestão da economia, do Estado, etc. porque para eles era mexer em algo que ia afetar negativamente a vida deles, então eles preferiam não. Então, tanto na cúpula quanto no chão da fábrica, tinha muita resistência a essas mudanças, que iam diminuir o poder e, portanto, os privilégios materiais de muita gente. E é importante dizer que, diferentemente de um grande empresário, né, que ganha muito, que pertence a uma classe, né, essa burocracia dependia muito de cargos, dependia muito de privilégios materiais que esses cargos poderiam conceder. Então, por isso que elas eram tão resistentes assim, a inovações também, né? Pô, se eu não cumprir a meta, isso vai virar uma punição para mim, eu posso talvez ser rebaixado. Isso vai perder um acesso, talvez, a um apartamento melhor, ao acesso a transportes, então, acesso a transporte privado, né? Dependendo do carro, a pessoa tinha consequências diretas na sua qualidade de vida. Então, isso levantou um caos, sinceramente. Sim, isso efeitos muito diversos, né? Você está falando agora, eu estou lembrando daquela série Chernobyl, não sei se vocês viram, mas é uma série muito maneira. Inclusive, para mostrar essas pequenas questões ali do dia a dia, né? Tem uma cena em que uma engenheira, se eu não me engano, que detecta radiação, alguma coisa assim, vai lá falar com o chefe do comitê do partido para a cidade. Basicamente, o cara que controla o aparato administrativo da cidade. E ela mostra lá os relatórios e tal, e o cara fala, não, isso aí não tem nada a ver não, fica na tua. E ela, em algum momento, não sei se fala para ele ou se fala para alguém, assim, esse cara era um sapateiro, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele não entende nada do que eu estou falando aqui, não consegue entender a gravidade do que eu estou falando aqui. E era muito isso mesmo, você tinha pessoas que ascendiam e faziam o que tinha que fazer para permanecer naquele cargo, independente de competência técnica ou gestora ali para estar naquele cargo. Isso se dava no ponto micro e também no ponto macro. Chernobyl. Isso aí, HBO? É uma minissérie, assim, muito maneira. Se você está falando aqui, olhando, vendo essa série, isso vai ser muito ilustrativo. Acho que ela traz à tona vários desses pequenos questões, assim, das contradições e tal. Então, olha, você tinha privilégios com o seu cargo e você fazia o que tinha que fazer para estar naquele cargo. Você obedecia quem tiver que obedecer para manter aquele privilégio associado. Quando a gente fala de privilégio, é privilégio mesmo, gente. É tipo assim, você tem um mercado específico para você e sua família acessarem. Enquanto que, sei lá, os trabalhadores da fábrica que você gere ficam numa fila gigante no dia que chega a carne no mercado, porque tem escassez, a sua família tem acesso a um outro mercado que não tem fila, que tem carne de qualidade, manteiga, etc. Apartamentos melhores, né? Com o crescimento da economia nos anos 60, 70, isso se torna um pouco menos frequente, assim, esse gap, né, esse espaço enorme de privilégios e desprivilégios, mas ainda assim está presente ali, né? O acesso a casas, escolas, enfim. Eu acho que ainda tem muita coisa aqui, né? Se a gente falou de formadores, né? Isso. Esse contexto todo, para vocês entenderem um pouco qual era a situação na altura que o Gorbachev chegou ao poder, né? A gente falou do Ministério, da Democracia, agora a gente chegou no Gorbachev. O Gorbachev, ele chega num poder num momento em que está essa preocupação à tona, mas ao mesmo tempo nenhuma tentativa dá certo, né? Um pouco antes do Gorbachev assumir, tinha assumido o Yuri Andropov. O Yuri Andropov começa uma série de reformas que, mais uma vez, tentam ir nessa lógica do socialismo de mercado. Ele escolhe algumas fábricas, alguns ramos da economia para implementar em larga escala essas mudanças e vendo o que vai dar. Só que o Andropov morre, sei lá, meses depois. Foi, né? Fica nem um ano, acho, no cargo. Aí, em seguida, vem o Chernenko, que fica menos tempo ainda. E ele representa uma ala mais conservadora, que não quer essas mudanças. Então, ele reverte as experiências do Andropov. É a época que acho que é o Reagan que faz aquela piada de que eu quero abrir relações diplomáticas com a União Soviética, mas os presidentes não param de morrer um atrás do outro, então não tem com quem falar. Não, até a cara da Tati também, né? O Reagan liga pra Tati e como é que foi comprar como é que foi o funeral do Andropov? Ah, maravilhoso, não, eu volto ano que vem, com certeza. Era um período em que a burocracia estava muito envelhecida. Aqueles velhos quadros que participaram da Revolução, da Guerra Civil, da Era Stalin, mantiveram seus cargos lá na cúpula. Então a galera estava muito envelhecida mesmo. Gorbachev, ele assumiu o poder com 54, isso é considerado uma sensação, assim, tipo, cara, um jovem está no poder agora. E ele representa essa camada que a gente está falando aqui, de tecnocratas com uma outra formação, com uma outra trajetória de vida, que não vivenciaram a Revolução, que não vivenciaram a Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial. É uma outra galera, com uma outra mente, muita influência liberal, inclusive. Muita influência anti-stalinista, né? Essa geração foi muito impactada pela Revolução. A família do Gorbachev foi presa, né? A família foi presa, a família dele era camponesa, né? Tinha participado. É uma galera com apego, uma relação, digamos, sentimental com a Revolução já muito diferente daquela geração que estava envelhecida e falecendo. E o Gorbachev chega com essa proposta, a gente tem que fazer alguma coisa, acende a luz vermelha ali e fala, se a gente não fizer alguma coisa, vai dar problema ali na frente. E aí tem esse livrinho dele e outros também que ele vai escrever tentando sintetizar suas propostas, que ficaram muito conhecidas pelos nomes Perestroika e Glasnost, né? Reestruturação e transparência ou a contabilidade. Mas quando ele assume, as propostas que ele vai apresentar são muito tímidas ainda, porque ele tem que lidar com essas resistências todas, que ele sabe que existe na burocracia, pode inclusive levar ele a ser derrubado ou perder seu cargo, enfim. Ele chegou ao poder não por ele ser um reformista, né? Ninguém tinha em mente o que, que ia acontecer. Ele chega muito tímido, né? Mais devassidade. Ele não era alguém que falava, não apoiava o Gorbachev porque ele estava apoiando reformas, né? Ele tinha que fazer um jogo de cintura ali, né? Uhum. Porém, ele tinha participado daquelas reformas do Yuri Andropov, que foram muito breves. Ele foi da equipe econômica que planejou essas reformas. E aí ele se cerca também de gente que vem desse período ali muito breve do Yuri Andropov. O Alan Began foi do Lieberman, ele foi da equipe do Lieberman. Que tanto que a história retoma muito essas reformas do Lieberman, que a gente comentou, né? Dos alunos, parando. Nos primeiros anos, o Gorbachev ele não vai botar o pé na porta e tentar fazer uma série de mudanças. Ele começa a se cercar de reformadores, de pessoas que estão defendendo mudanças, mas ele vai muito timidamente ainda aplicando algumas ideias e vendo como é que vai ser a relação. Ele começa meio uma mudança dentro das cúpulas do Partido do Estado, de tirar pessoas que eram mais conservadoras, esse vai ser o grande debate da época, conservadores versus reformadores, aqueles que querem mudar o sistema de gestão econômica e aqueles que querem manter as coisas como estavam. E vai estar muito ligado a nível social, tecnocratas de um lado e os antigos burocratas de outro, nesse debate, né? Mas os primeiros anos do Gorbachev são de mudanças muito tímidas ainda. Inclusive, perestroika e glasnost não estão no vocabulário, né? Você que fala russo aí, qual era o termo que usava lá para aceleração? Eles usavam três, mas eu não lembro qual era o termo. Tá no slide. Dá até para ler ali, ó. Os kronieni, que é a primeira palavra de ordem, digamos assim, da gestão do Gorbachev. Temos que retomar a dinâmica e acelerar a produção. Só porque era um termo muito vazio, né? Aceleração. Aceleração, não importa, né? Agora, se ele falasse, tem que estruturar tudo, tem que ter transparência logo de cara, não ia dar certo. E também foi um acúmulo, né? Meio que uma bola de neve, que assim, as reformas vão se tornando mais ousadas, porque elas se enfrentam sempre com essa resistência que quer impedir as flexibilizações, quer impedir mexer nessa estrutura da burocracia estatal e partidária. A perestroika, ela começou como uma experiência muito... A gente vai ver cada fase da perestroika, três fases. A primeira fase da perestroika foi muito localizada em determinado setor, não foi ampla assim. Justamente por isso, por ela ser mais localizada nesse primeiro momento, a gente já vai entrar em maiores detalhes, muita gente da equipe econômica do Gorbachev, né, as Adwatsky e o Adam Begin, eles criticavam, não, tem que ir mais além, né? A gente não pode ficar aqui, o problema da reforma de conseguir ali foi que levou além, né? A gente tem que expandir isso, generalizar isso para o sistema econômico. Acho que a gente já pode falar da mais longe que esperar. Não, é isso. Para tentar tornar mais didático, é possível dividir essa era Gorbachev em fases. Fases que vão cada vez mais se tornando ousadas, né? Se tornando mais ousadas nas propostas de alteração políticas e econômicas. O Ângelo Segrillo, ele tem um livrinho chamado Da União Soviética Nova Rússia, se eu não me engano. É esse o título? É esse que eu ia colar. Da União Soviética A Nova Rússia, de Gorbachev ao pós-Yeltsin. Onde ele faz essa divisão de uma forma muito didática. Quem quiser, assim, tipo, um resumão de história da Rússia nesse momento, procura esse livrinho dele. Ele tem um outro, que é a tese de doutorado dele, que é muito mais complexo, debatendo economia e tal, mas para quem quer, tipo, um manualzinho simples de consulta para entender esse período, vale muito a pena. Sim, esse inclusive é... Cadê? Isso aqui é a versão que impressa, que eu li durante meu doutorado. Esse aqui, ele é o do Luiz Fernandes. Também faz a mesma coisa que o Segrillo faz, separa o RSS, ascensão e queda. É o mestrado do Luiz Fernandes, ele estuda a política externa da União Soviética, ele estuda também o colapso. Aqui, ele faz uma separação da perestroika também em fases, e é muito mais detalhado até do que o Segrillo. O Segrillo faz um resumo, quer saber, quer entender as fases, mas aqui ele vai muito mais aprofundadamente. Ascensão e queda, experimentos. São boas recomendações de estar em português, serem fáceis de achar na internet ou na estante virtual para pegar o livro físico. Essa periodização não necessariamente é tipo um consenso rígido. Vocês vão ver aqui no slide, a gente vai mandar depois para vocês, que ela se confunde um pouco, né? A gente bota ali, período inicial 85-87, período da chamada aceleração. Período da perestroika, vai ter coisas de 87 também, então assim, é difícil você botar rigidamente, mas isso aí ajuda a gente a entender um pouco essas fases qualitativamente diferentes dos processos de reforma, né? O momento inicial ali muito tímido, Gorbachev ainda trazendo para a equipe dele reformadores, tendo que dialogar ainda com uma burocracia conservadora que tem muito poder no partido e resiste a mudanças, mas tem alguns... A gente não vai entrar tanto em detalhe por causa da hora aqui, né? Tem uma cronologia mais detalhada aí nos slides, mas acho que vale mencionar alguns fatos principais desse período inicial. Dispêndios militares, né? O fim da Guerra Fria e a primeira armamentista são, talvez, os que mais saltam os olhos, né? O fim da Guerra Fria nesse primeiro momento da perestroika. O Gorbachev está muito mais preocupado com política externa e com reformação dos quadros burocráticos, né? É, fim da Guerra Fria, só para vocês entenderem, é o fim da corrida armamentista. Isso tinha um peso gigante no orçamento militar da União Soviética, né? E meados dos anos 80 é a chamada Guerra Fria 2.0, quando o Reagan começa, por exemplo, o projeto Guerra nas Estrelas, que é vamos botar bomba nuclear no satélite, basicamente, né? Então, é tipo assim, um alarme para a União Soviética, uma nova intensificação da corrida armamentista num momento em que a economia está dando sinais de desgaste, que eles têm que dar um freio de mão e reformar a coisa toda, na concepção do regime, né? E até dentro desses setores armamentistas da União Soviética estava a preocupação mais conservadora, né? Então você já percebe que o Gorbachev já tinha que se enfrentar também com esse setor quando tentou diminuir os dispêndios militares, né? Além da Guerra Fria, vale mencionar a ocupação soviética do Afeganistão, né? É o Vietnã soviético. Os caras ficam uma década, eu acho, lá, perdendo gente pra caramba, gastando recursos pra caramba. Então é outra preocupação do Gorbachev também de acabar com a Guerra Fria. É meio que, ó, vamos se livrar desses gastos aí, sai do Afeganistão, vamos acabar com esse negócio, vamos parar de ficar disputando quem tem mais bomba atômica, porque nosso orçamento não está mais aguentando isso. E do outro lado, nos Estados Unidos, tem vozes também nesse sentido que estão preocupados com esse dispêndio, né? Vamos lembrar que anos 70 é o primeiro choque do petróleo, em 73, e anos 80 é o momento em que, nos países imperialistas, está aquele desespero de uma iminente crise econômica. E começa outro debate, para onde a gente vai então, surge o neoliberalismo como uma alternativa ao modelo econômico anterior. Então, do outro lado, tem também uma preocupação com, ó, esses gastos aqui estão num momento inadequado, não está dando para bancar isso. Então, tem uma série de acordos diplomáticos, cúpulas bilaterais entre a União Soviética e Estados Unidos, para tentar arrefecer um pouco a corrida armamentista e retomar cooperações. Mas eu não ia falar, né, que a União Soviética estava passando por tremendo, né, ele ia dizer... Dá um discurso humanitário, né, de pai brilhar. Mas assim, então nessa primeira fase de 2000, esse início da perestroika foi muito focado em realmente arrefecer essa corrida armamentista e também medidas que aumentassem a disciplina do trabalho. Né? Então, é muito uma continuidade do antropólogo, como a gente estava falando. Como assim? Que tipo de medidas são essas? Combate ao alcoolismo. Por exemplo, o alcoolismo é um problema muito sério, principalmente na União Soviética, e realmente havia um problema muito grande com o alcoolismo no momento de trabalho. Aí ele, enfim, combateu o alcoolismo, colocou a taxa mais alta, não vou entrar muito nisso aqui não. Mas isso é um problema seríssimo de gás também com saúde pública lá. O álcool chega a ser proibido em certo momento, né? A produção estatal de vodka é suspensa para uso interno. Só que muitos dos recursos do país vinham disso. A população começa a produzir vodka em casa, os gastos de saúde do país aumentam, enfim. Bota uma gasolina na banheira. É um período muito isso, de tentar aumentar a disciplina laboral, recuperando a experiência do Andropov. O Andropov, por exemplo, vai, inclusive, botar a polícia na porta das fábricas para os trabalhadores não saírem mais cedo, rondas nas cidades para o trabalhador que está no bar ser carregado para dentro da fábrica e por aí vai. Então é um momento de, tipo assim, vamos arrumar a casa e não dá muitos resultados. Ele tenta também aplicar em algumas fábricas e ramos industriais as flexibilizações da vinculação do salário à produtividade, do autofinanciamento das empresas, que é essa ideia do lucro, né? Ou seja, a empresa, para ter recursos para se manter, precisa vender sua produção no mercado. Isso combate o mercado negro também, vai tudo junto. Então é um período ainda muito assim de tentar novamente o que tinha sido tentado no passado, que também não dá muito resultado. E aí o segundo período já é mais interessante no sentido de mudanças mais profundas, já é a partir aí de 86, 87. E principalmente, acho que 87 e 88 são as principais mudanças, né? Decretos, leis que realmente vão trazer alterações para o sistema de gestão econômico. Nesse período final já dos anos 80, né, 87, 88, é uma tentativa de generalizar essas experiências que estavam sendo feitas a nível local, só em algumas fábricas, só em alguns setores, até por pressão desses reformadores que a Morgana comentou, né, Zalavskaya e eu sempre esqueço o nome dessa galera, Agamben, que a galera está dizendo, olha só, fazer isso só num ramo, só num cantinho, só numa cidade não vai dar certo, tem que fazer meio que terapia de choque, que inclusive vai ser um termo muito importante depois, né. Baixa um decreto e aplica isso em todo o ramo da economia, porque vai ser difícil para a galera se articular numa resistência, né? A gente vai conseguir aplicar isso e passar meio que o trator em cima para flexibilizar a gestão. Então é um período da perestroika, reestruturação, que é, vamos parar de fazer experimentos locais e tentar moldar a economia para um novo sistema de gestão mais flexível, mais ligado a mecanismos de mercado, vinculação do salário à produtividade, do financiamento da empresa ao lucro, as empresas terem recursos próprios que não vêm dos ministérios, que elas podem guardar para aplicar como elas decidirem melhor. Só que isso também não dá muito certo. Por exemplo, esses recursos que as empresas guardam, que a ideia era elas investirem em inovações, aumentar a produtividade, os gestores vão dar de aumento salarial. Por quê? O gestor está ali na ponta lidando com os trabalhadores sabem que a fábrica agora está com mais recursos, vão querer um aumento salarial, e o gestor, ao invés de entrar em conflito com eles e perder o cargo, vai liberar esse recurso para eles. Aumenta muito o salário. Então, é um período assim, de saltos salariais bizarros mesmo. Dentre as outras resistências típicas do passado, né? O departamento que vai ser extinto se nega a ser extinto. Então, começam esses conflitos entre os chamados conservadores e os chamados reformadores. A empresa que vai passar a ter que ter a venda do seu material para financiar sua produção, ela mantém contratos com quem? Com o Estado. O Estado, para fazer valer a produção que ele necessita, vai garantir o material necessário. Então, meio que essa questão de autofinanciamento de lucro não é aplicada na prática, porque você não tem mercado naquela sociedade. Então, todas essas tentativas de construir um socialismo de mercado nesse momento, né, elas vão estar muito em contradição com o fato de que aquela propriedade está socializada, não tem propriedade privada. Se não tem propriedade privada, o mercado não existe de verdade, tudo é gerido pelo Estado. Você tem algumas autonomias muito pontuais, mas que não dão conta realmente de criar uma competição, seja entre as empresas, seja entre os trabalhadores, na questão do salário, do emprego. Começa a haver uma tentativa de ter formas de propriedade privada. Né? Boa, fala aí disso. Que é a segunda fase, que era são as empresas cooperativas, né? São empresas que podem funcionar de forma independente do governo e com mão de obra salariada. Né? Só que isso aqui é uma camuflagem, né? Os trabalhadores escolhem propriedade coletiva. Aí tem três trabalhadores. Aí isso aqui não, na verdade, isso é fachada. Né? Essas empresas começam a ser privatizadas e funcionar de forma independente, né? Eu quero para ser pequenas cooperativas, sei lá, você ter seu mercadinho familiar, seu restaurante familiar, começa a virar, na verdade, empresas que se apresentam como cooperativas. E a nível do Estado, eles vão respondendo a essa pressão numa convergência. Então, tem leis, por exemplo, que vão aumentando cada vez mais a quantidade de trabalhadores assalariados que uma empresa pode ter. Você começa a realmente entrar num processo ali de abertura de relações capitalistas propriamente ditas. Inclusive, joint ventures também, né? Empresas estrangeiras podendo até 39% de capital privado. Uma joint venture, caso vocês não saibam, você faz uma empresa, que parte dela é uma empresa estatal, a outra é uma empresa privada, nesse caso estrangeira, né? Tudo isso que a gente está falando, as joint ventures com capital estrangeiro, o aumento cada vez maior da permissão de trabalho assalariado, a possibilidade de empresas privadas cada vez mais robustas, não é uma coincidência, que é o que está acontecendo em Cuba, que é o que aconteceu na China nos anos 80, anos 90. É meio que o beco sem saída ao que a gestão hipercentralizada e hiperverticalizada levou esses regimes. E para manter, ao mesmo tempo, o controle da propriedade, mas tentar dinamizar parte da economia, a saída encontrada foi esse chamado socialismo de mercado. Não é aquilo que a gente comentou no início de uma democracia socialista, a revolução russa. Que, inclusive, apesar de conseguir elevar a produtividade em alguns ramos, gerar competição e tal, traz uma outra série de contradições que não estavam colocadas antes naquela sociedade. Vocês veem isso hoje em Cuba, na China. Desigualdade social, desemprego, falta de acesso a bens básicos. Ainda assim não torna a sociedade capitalista, propriamente dita, né? Haver capitalismo, haver mercado, mas ainda haver um grande número de propriedades estatizadas. O controle segue ainda na mão do Estado, inclusive o planejamento, né? O sistema financeiro é estatizado, então os recursos que as empresas privadas vão necessitar vão ser empréstimo do Estado. O Estado pode acatar ou não um pedido de empréstimo. Pode fazer porque está fazendo parte do Estado, está fazendo parte do controle. Então, onde a gente vai chegar com isso, né? A gente não vai dizer que a qualidade de vida, por exemplo, em Cuba, a qualidade de vida em Cuba é muito boa, apesar de vários problemas, apesar de eles têm acesso a bens, assim, impressionantes, né? A gente foi lá e você vê uma sociedade muito... Tem aquela frase do Diogo Mainardi que resume isso que você está tentando dizer, né? Que é: Cuba só tem três coisas que funcionam: educação, saúde e segurança. Quem dera que essas três coisas funcionassem aqui. Eu acho que é muito chocante, assim, você vê quão impactante e melhor que o capitalismo é, apesar de tudo. Mas começa a ter essas limitações. O acesso a isso melhora muito a qualidade de vida. Essas reformas de socialismo de mercado começam a minar cada vez mais isso, né? Para manter o exemplo de Cuba, atualmente tem escassez de comida básica, pão, farinha. Por quê? Os grandes mercados que forneciam para os restaurantes populares e para as vendinhas, onde as pessoas tinham acesso com a sua caderneta de cesta básica, passaram a vender para os restaurantes privados e reduzir muito o que é vendido agora para o setor de restaurante estatal. Então, os restaurantes privados cobram um preço para turista e para quem tem grana lá naquela sociedade. E a maior parte da população está em insegurança alimentar agora, crescente. Isso tudo acontece na União Soviética nos anos 80. Estudar esse período da União Soviética acho que é muito importante para entender o que se passa hoje na China e agora em miniatura em Cuba, né? Uma miniatura muito acelerada, inclusive. E as conclusões políticas que a gente tira disso, né? O que vai acontecer se Cuba entrar numa instalação capitalista? A gente vai defender ou a gente vai ser Você passa a ter, acho que para tentar acelerar um pouco e resumir, com essa aplicação cada vez maior de medidas de mercado, de retorno a elementos da economia tipicamente capitalista, como propriedade privada, você passa a ter dois mecanismos que não se encaixam funcionando naquela sociedade. De um lado, um crescente dinâmica capitalista, de propriedade privada, lucro, mercado, etc. E do outro ainda, esse alocamento centralizado de recursos financeiros, matérias-primas, etc., pelo Estado, cada vez mais incapaz de controlar as empresas que estão se tornando mais autônomas. É esse o período da queda daquele gráfico, porque você tem dois mecanismos concorrendo dentro daquela sociedade, o Estado já não consegue gerir tão bem os recursos à sua disposição e, ao mesmo tempo, aqueles recursos capitalistas estão competindo com indústrias muito melhor situadas, que são indústrias estatais, e gerando desigualdade no meio desse processo todo. No gráfico, não vai dar para vocês perceberem muito bem, mas quando você está vendo que é melhor do que o outro. Depois de que ele despenca isso tudo, começa a cair, eu tenho um desastre. Que é o momento que, para resumir um pouco os termos que a historiografia, seja de qual vertente for, usa, você deixa de ter a hegemonia de um sistema de gestão baseado na coerção política, esse é o termo muito usado na literatura liberal. Ou seja, o Estado funcionando como gestor da economia e, portanto, decidindo politicamente onde os recursos vão ser alocados, qual vai ser o preço dos itens. Isso é erodido, continua existindo em parte, mas já não funciona tão bem, porque perdeu empresas, perdeu recursos para esse novo setor que surge, baseado na coerção econômica. Você tem que vender para ter lucro e manter sua empresa de pé, você tem que trabalhar bem para não perder seu salário, não ser desempregado. Mas, ao mesmo tempo, essa economia capitalista não abarca o conjunto da economia. Por exemplo, nesse período começa o embate entre os chamados reformadores radicais, a galera que diz socialismo de mercado tem que ser aplicado até o fundo, e a galera que ainda está falando, não, vamos com calma, e o grande debate vai ser a liberação ou não dos preços. Nesse momento, os preços ainda eram determinados politicamente para muitos itens de alimentação, de roupa, enfim, itens básicos, né? Era politicamente determinado ainda o preço deles, não era de acordo com o custo necessário para aquele processo de produção. Isso segurava a inflação. E você tinha a economia privada crescendo sem poder fazer usufruto realmente da sua competitividade em relação às indústrias estatais, etc. Então você tinha dois sistemas concorrendo ali, cada um disputando para se expandir e, ao mesmo tempo, essa economia se tornando cada vez menos funcional. Porque as regras que antes funcionavam já não valem tanto, o próprio gestor da empresa não sabe muito bem o que ele tem que fazer, né, para dar certo aquele processo. E também tem duas pressões importantes aí. Uma pressão externa, os órgãos imperialistas, FMI, Banco Mundial, os governos dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, começam a fazer uma pressão crescente para aplicar de vez essas reformas todas de mercado, liberar os preços, permitir as demissões, tirar, né, o emprego como uma garantia constitucional. E dentro da sociedade, protestos cada vez maiores, porque as pessoas estão vendo sua vida virar uma bagunça, não estão conseguindo mais acesso ao que antes elas conseguiam comprar, seu salário já não faz mais sentido, porque num lugar o preço é calculado pelo custo, então está muito elevado, no outro preço é determinado politicamente, então está barato, mas o item é de má qualidade, ou não está disponível na loja. Então começa a ter protestos também das pessoas insatisfeitas com aquela situação toda. Muitos falando, bom, isso aí que não está dando certo é socialismo, então a saída é voltar para o capitalismo. Então começa a ter movimentos, inclusive de trabalhadores, como sindicato de mineiros, apoiando esses reformadores radicais que dizem, tem que privatizar tudo logo. O Yeltsin, que vai ser a grande figura porta-voz desse setor, e depois vai virar o presidente, vai fazer a transição ao capitalismo, ele vai ser a principal referência política desse sindicato de mineiros, que vai surgir ali fazendo greves, com melhores salários, melhores condições de trabalho, e vão comprar esse discurso liberal, de que a saída para a situação, então, é voltar ao capitalismo, que capitalismo é sinônimo de democracia e de boas condições de vida. Assim, o panorama político da União Soviética nesse período é muito confuso, na verdade. Porque é bem isso que o Marcos falou, né? A gente vai com cuidado se vai dar tanta projeção. Né? O Yeltsin, ele era muito performático em pontos privilégios do partido. Ele era muito bom insider. O cara que combate o Partido Comunista, que os privilégios, tudo que a população estava perdendo, né? O Márcio comentou aqui dos preços, né? Dos preços deixaram de ser determinados politicamente. Como é que controla a inflação quando você libera os preços? Corta os subsídios, corta em programas sociais, você tem menos investimento em investimentos produtivos. Então, assim, isso afeta diretamente a vida da população. E quando o Yeltsin aparece, ele começa a se projetar criticando esses privilégios, ele falando, tá vendo, isso é socialismo. Aí todo mundo começa, muitos grupos surgem, existem grupos comunistas que surgem nessa época, né? Mas é muito confuso, porque a direita são os conservadores, né? Quem está falando para manter a União Soviética, né? Está falando para manter o planejamento centralizado. Aí a meio que a esquerda, né, os progressistas, é o Yeltsin, todo mundo está falando para acabar de privatizar tudo. É, direita e esquerda no debate da época que a Morgana está falando, né? Tem um livrinho legal que é o... Desintegração do Monolito, né? É, Desintegração do Monolito. Que ele fala disso, né? O vocabulário político era totalmente confuso, porque você via como a pessoa conservadora, que ele estava falando, tem que manter a União Soviética, tem que manter o que ele chamava de socialismo. E você via como progressista a pessoa que está dizendo, não, tem que restaurar o mercado, porque o mercado é só de democracia e bem-estar para a população, de elevação do nível de vida. Perdendo acesso à alimentação. Pô, tem que acabar com isso, né? É bem esse tipo de discurso. É muito legal, sério, esse livro do Kagarlitsky, tem um conceito de problemismo. O Kagarlitsky é uma figura muito conhecida na esquerda russa até hoje, né? Ele estuda sindicato, né, da União Soviética, porque ele participou desse sindicato nessa época. Ele dizia que havia muita confusão entre os grupos de trabalhadores dessa época, porque ninguém via assim, a necessidade de construir um partido para um partido político, na verdade, para ter uma democratização de fato socialista. Né? As pessoas faziam um grupo de estudos porque estavam muito impressionadas com a maior literatura que estava aparecendo. Né? Nessa época, inclusive, o Nobel, não sei se você não conhece o Nobel, pessoas trotskistas vão à União Soviética e começam a falar sobre Trotsky, embora o Trotsky não tenha sido inabilitado. Então, o debate circula muito. Porém, a política estava muito confusa, né? O espectro político estava muito conturbado. E o que é mais dramático, né, acho que para pegar esse gancho que você falou, é que as duas grandes alternativas colocadas no debate político são o chamado socialismo de mercado e, cada vez mais, a própria restauração do capitalismo e ponto final. E, do outro lado, a manutenção daquele sistema econômico, político, ditatorial, centralizado, verticalizado e cada vez menos eficiente. O debate sobre o que era a União Soviética no seu projeto inicial, nos anos 10, até mais ou menos ali a devastação da Guerra Civil, ou seja, a autogestão dos trabalhadores, desde o chão da fábrica até o topo do regime, isso não é colocado no debate político. Tem pequeníssimos grupos microscópicos sem influência defendendo essa perspectiva de um retorno ao que era a democracia soviética, a ideia de que para gerir aquela economia com eficiência, que é uma economia estatizada, você precisa de uma gestão democrática. Para acabar com os desequilíbrios, os gargalos, as ineficiências, você tem que acabar com essa centralização e verticalização da gestão e retornar ao projeto original lá da Revolução, que era Soviet, conselho de trabalhadores gerindo a economia e a política através de um sistema de eleição de delegados, etc. Enfim, isso se torna muito ausente do debate da época. O debate se dá muito nesses dois eixos. Ou restaura o capitalismo, que isso é sinônimo de democracia e de bem-estar, ou mantém como está, que para boa parte da população era sinônimo de ditadura e de cada vez mais piores condições de vida. Em Cuba tem um pouco isso também, né, de folha. Foi muito democracia com acesso a bens de consumo, né? Comprar um produto melhor, né? Uhum. Então, um pouco essa confusão. Mas o próprio Tagarit, ele comenta assim, o sindicato dos mineiros, quando começaram o MEB, quando eles falam, nós não queremos nos envolver com política, só que aí acabou que as próprias lideranças dessa greve dos mineiros, desse movimento dos mineiros, começaram a ganhar viagens para o exterior, começaram a ganhar uma série de privilégios do grupo do Yeltsin, começaram realmente a colar. Para pegar o exemplo extremo, né, para a gente entender um pouco essa adesão cada vez maior ao liberalismo, o Solidariedade Polonês começa lá em 80 como um sindicato independente do regime, de massas, ilegalizado, e aí na ilegalidade ele se torna cada vez mais um partido político mesmo, não um sindicato. Lá em 84, estava dando curso de formação baseado no Mises e no Hayek. Então, assim, é neoliberalismo na veia que cada vez mais ganha adesão de setores da sociedade, de setores da própria burocracia, que falam, olha, a saída é o neoliberalismo, é privatizar tudo. É o mercado que vai trazer aumento na produtividade, vai trazer competitividade e tal. Mas aí, para a gente acelerar, porque a gente está há um maior tempão nesse panorama, acho que a gente já deu esse panorama geral, né? Tem esse momento de aceleração das reformas, de aprofundamento delas rumo a uma economia de mercado, mas ainda nessa tentativa de equilibrar com manutenção do poder do Estado, de propriedade ainda socializada, pelo menos no nível das indústrias fundamentais, das finanças. E aí vem o choque final mesmo, né? Essas vozes neoliberais ganhando cada vez mais força, inclusive dentro do próprio Estado, dentro do próprio regime, dentro do próprio partido. O Gorbachev, para vencer a resistência às mudanças, começa as reformas políticas, a chamada glasnost, que vão também avançando a passos cada vez maiores. Então, vai do fim do regime de centralismo no partido, onde você só pode fazer debates internos, etc., para ter frações dentro do partido, inclusive falando publicamente suas posições. O congresso do partido de 88 é marcado por disputas entre os reformadores radicais e os conservadores. Você começa a dar cada vez mais poder para as repúblicas, as repúblicas começam a decidir como gerir sua economia, então a União vai perdendo poder. Você começa a ter a economia degringolando e FMI, Banco Mundial, falando, a gente empresta dinheiro para a União Soviética se vocês aprofundarem ainda mais as reformas políticas, eleições livres, sindicatos livres. Então a coisa vai virando uma espiral, com cada vez mais atores políticos entrando em cena, muito influenciados pelo liberalismo. E aí, para acelerar mesmo, para dar tempo de a gente falar de algumas hipóteses do que era a União Soviética, como é que elas interpretam o colapso, em agosto de 91, no meio desse caos que já está instaurado, você tem um debate sobre refazer o Pacto da União, redefinir o que é essa federação de repúblicas que é a União Soviética, que sempre foi muito centralizada na cúpula e as repúblicas muito subordinadas a esse centro. O Gorbachev estava cedendo nas negociações cada vez mais, esvaziando a união de poderes, dando mais poder às repúblicas locais, e muitas dessas repúblicas já tinham passado por eleições, já tinham forças pró-capitalistas nas suas lideranças, ou falavam socialismo de mercado. E aí, em agosto, a ala conservadora, muito ligada ao aparato militar da União, à polícia secreta, sequestra o Gorbachev na véspera da assinatura desse novo pacto, que é meio que reduzir extremamente os poderes da União. Esse golpe de agosto ele é um fracasso. Militarmente, as lideranças que dão o golpe não conseguem mobilizar as tropas. O vídeo, a gente nem botou foto aí no slide, mas se vocês procuram o vídeo do anúncio do golpe, ele já mostra a fraqueza, né? O porta-voz, agora não vou lembrar qual era. Tá ali a foto, né? Esse é o anúncio do golpe, que é anunciado como um comitê de emergência assumindo o poder porque o Gorbachev está incapacitado momentaneamente de conduzir por questões de saúde à política. E o cara que está lendo o comunicado está tremendo, gaguejando. Você vê que a coisa já não está andando bem. Em pouco tempo, o Yeltsin está se projetando como essa figura reformadora radical, pró-capitalista, conclama uma greve geral e a população a tomar a rua. Nesse momento, Yeltsin já é presidente da Rússia. Nesse processo de abertura política, ele se elege por fora do Partido Comunista para controlar o poder executivo da República Russa. Isso. Começa uma disputa muito grande entre o Yeltsin como presidente da Rússia, que é a principal economia e população, e o Gorbachev como presidente da União. O Yeltsin faz chamado à resistência ao golpe, dizendo que esse golpe é dos stalinistas, dos linha dura, que vão restabelecer a ditadura, fechar as inovações do Gorbachev. A greve geral que ele conclama não acontece, porém tem uma população aí numerosa de Moscou que vai em solidariedade ao governo e ao parlamento russo, a chamada Casa Branca, né, que era o prédio, cerca de barricada esse prédio para não deixar as tropas dos golpistas prenderem o Yeltsin. E aí, rapidamente, esse golpe desmorona, são 3 dias, se eu não me engano. Os golpistas estão instalados no Kremlin. O chefe da Força Aérea ameaça de bombardear o Kremlin se eles não devolverem o Gorbachev, que é mantido em prisão domiciliar. Então, o golpe, assim, não funciona porque eles não conseguem adesão nem de setores da população, que quem se mobiliza, que não é muito numerosa, se mobiliza pró-Yeltsin, contra o golpe, e não conseguem apoio do próprio aparato, principalmente militar, né, que não atende ao chamado, não tem tropas na rua defendendo eles. Muitos tanques que circulam em Moscou, a população cerca e os soldados saem em solidariedade à população. E aí o Gorbachev é liberado, assina o Pacto da União Renovado, que basicamente deixa a União sem poderes nenhum. Gorbachev fica meio que flutuando no ar sem poderes, enquanto as repúblicas ganham enormes poderes locais. Repúblicas, mais uma vez, lembrando, controladas agora por essas forças pró-capitalista, pró-socialismo de mercado. E aí é nesse momento que Yeltsin acelera, então, todo o plano dele. Tinha um debate chamado Plano dos 500 Dias, que em 500 dias ia tentar aumentar ao máximo a privatização da economia. O Yeltsin estava tentando convencer o Gorbachev a aplicar isso a nível da União. Com o retorno do Gorbachev, o Yeltsin fala, agora a gente vai aplicar esse plano em larga escala na Rússia e as outras repúblicas estão convidadas a aplicar também. E aí é o momento que o Gorbachev já não tem poder real nenhum, ele vira basicamente uma pessoa com cargo que não tem ninguém que obedece a ele. E o Yeltsin, junto com assessores do FMI, do Banco Mundial, vai fazer a chamada terapia de choque na Rússia. Isso vai ser replicado em muitas repúblicas vizinhas. Vai ter conflitos aí. O Yeltsin, logo depois do golpe, vai proibir o Partido Comunista de existir na Federação Russa. Então, muita gente é presa, as sedes do partido são tomadas pelas tropas fiéis ao Yeltsin. Você tem um desmonte do aparato estatal, realmente, ainda que sem muita violência. E aí, ao longo de 91, 95 até, mais ou menos, você tem essa privatização em larga escala da economia na Rússia e em várias repúblicas vizinhas, na chamada terapia de choque. Eles eram oponentes, né, do Gorbachev e do Yeltsin, mas esse plano dos 500 dias foi elaborado com boa parte da equipe do próprio Gorbachev. O Gorbachev ele era meio que um meio termo tentando segurar dos dois lados, os reformadores radicais e os conservadores, tentando se manter no topo de uma pirâmide ali, sendo puxado por todos os lados. Mas acaba que, enfim, em 25 de dezembro de 91 ele entrega o cargo, porque ele entende que não tem mais poder nenhum, a União Soviética é formalmente dissolvida, e aí começa um período muito turbulento, inclusive de guerras civis em algumas regiões, algumas que seguem até hoje, né? Está aí uns 3 anos revivendo a guerra civil entre armênios e azerbaijanos em Nagorno-Karabakh, que começa nessa época, em 88. E a situação na Rússia é de devastação das condições de vida com essa privatização, com essa terapia de choque. Inclusive, os conflitos são tão grandes que em 93 o Yeltsin bombardeia o parlamento porque os parlamentares estão se recusando a aplicar na velocidade que ele defendia certas medidas de privatização. E aí tem uma declaração, inclusive, que não lembro agora de cabeça a frase, do secretário de Estado dos Estados Unidos na época, dizendo, não é com frequência que a gente apoia intervenções na política dos outros países e tal, mas nesse caso a gente está do lado do Yeltsin. Faz todo um malabarismo de palavras para não dizer que está apoiando um golpe, né? Mas você tem, basicamente, aquele cara que se apresentou como o maior defensor da democracia, botando tanques para atirar na sede do parlamento da Federação Russa. E aí, enfim, nos slides tem muito mais detalhes, né? A gente acabou se alongando bastante aqui nessa... esse resumo do que foi o período do Gorbachev, mas ainda assim foi muito resumido, apesar de estar aqui há mais de uma hora falando sobre isso. Então, vamos avançar aqui. Quais foram exatamente as obras, os autores que a gente escolheu para estar aqui? Né? A nossa prioridade foi principalmente pegar obras em português, né? Muito de obra. Mas também gente com grande circulação editorial. Por exemplo, na historiografia da Revolução Russa, tem muito um debate entre a teoria do totalitarismo e os revisionistas, né, que debatem se o Stalin seria uma continuidade do Lenin, né? E se a Rússia foi um golpe ou se não foi, a Revolução Russa. Esse debate, quando acaba a União Soviética, quando ela depois de acabar a União Soviética, volta à tona de novo com o totalitarismo ascendendo, né? Porque qual é a questão do tempo? A União Soviética é capaz de ter reformas ou não? Né? E o totalitarismo é uma projeção editorial muito grande, porque ele supostamente aceitou que a União Soviética não tinha como sobreviver sem lançar mão do terror e sem ter uma ideologia que funcionasse. Né? Ou seja, o comunismo não tem como dar certo sem coerção. Aí, eles acabam tendo um sucesso editorial gigantesco. Mas não tiveram sucesso na literatura especializada. A literatura especializada, eles eram porque assim, foi um sucesso. Então, em termos francos, eu não coloquei bem claro, eles são muito. Assim. Eles são muito. A escrita deles é muito rasteira, uma grande propaganda política anticomunista. Vocês podem entrar. Vocês podem entrar numa literatura agora, vocês vão ver o Robert Serres, por exemplo, Richard Pipes. Toda essa galera é muito hostil à Revolução Russa e eles vão continuar mesmo. Eles retornam e são a China, o projeto soviético como um todo. Mas já teremos definitivamente eles muito fracos. Acho que é bom fazer um panorama para. Não sei se vai dar tempo de a gente abordar as quatro que a gente pretendia, porque tem uma hora só. E seria importante deixar um espaço também para debate, comentários e tal. Mas do totalitarismo, assim. Existiu até o final da União Soviética um campo de estudos especializado chamado sovietologia, que deixou de existir com o final da União Soviética. Perdeu muito espaço, grupos de pesquisa deixaram de existir. A principal revista acadêmica, que era a Soviet Review, Soviet Studies, né? É isso, Soviet Studies. Virou Slavic Studies, ou seja, de estudo soviético. A revista foi renomeada para estudo eslávico e passa a estudar hoje a Rússia, Eurásia e tal. Deixa de existir quanto campo de estudo especializado, né? Tem gente estudando, óbvio, a gente estuda, mas foi algo muito forte nas ciências sociais dos anos 50, 60, 70, 80 e meio que nos anos 90 em diante perde muito seu espaço. E no início, quem vai inaugurar essa área de estudos é a galera que vai defender o conceito ou o paradigma de totalitarismo para interpretar a União Soviética. E essa galera, eles não são meramente acadêmicos que chegaram lá e falaram, vamos entender a União Soviética aqui, estão aqui nossos textos. Richard Pipes, eu sempre confundo o Conquest com o Serres. O Robert Conquest. É que o Serres é mais recente. São caras que eram acadêmicos, mas eles vão receber um financiamento que não vai ser qualquer. Vão ser financiamento das fundações Rockefeller, da Fundação Ford, que vão dar bolsas, como é muito comum nos Estados Unidos, na Inglaterra. Beleza, mas mais do que isso, esses caras vão estar ligados aos órgãos de segurança, de planejamento estratégico estatal. Então, o Pipes, por exemplo, botei até as fotos ali, acho que vai dar para ver mais ou menos, né? O Pipes é o meio carequinho aqui da direita, nessa primeira foto, numa reunião com a cúpula do governo Reagan. Ele foi, durante todo o período da Guerra Fria, membro de órgãos consultivos do governo americano, principalmente do Departamento de Estado e da CIA, para gerar insumos para a política externa norte-americana. Então, não era meramente um acadêmico desinteressado. O Ângelo Segrillo tem um artigo muito legal sobre a historiografia da Revolução Russa, mapeando as escolas dessa historiografia. E ele fala, existe uma historiografia Cold Warrior, ou seja, eram os guerreiros da Guerra Fria, onde ele enquadra essa galera do totalitarismo. Porque, de fato, essa galera queria ver a União Soviética destruída, e a sua atuação acadêmica era para gerar insumos para a política norte-americana, britânica, para esse sentido. Eles tinham assentos nos órgãos que sentavam com os presidentes desses países para debater o que tinha que ser feito na Guerra Fria. Aí, do outro lado, tem o Conquest, recebendo uma medalha do Bush. Ele atuou na Inglaterra também em órgãos desse tipo, a Office of Foreign Services. Era meio que o equivalente à CIA na Inglaterra durante a Guerra Fria. Então, essa galera era tipo agentes do Estado no contexto da Guerra Fria. E eles vão usar o conceito totalitarismo para definir a União Soviética. Como a Morgana falou, os estudos deles não são muito empíricos. É basicamente dizendo, a União Soviética é totalitária, totalitarismo é ruim, comunismo, portanto, também é ruim, tem que ser superado. E aí eles faziam muitos estudos de regime, entendendo como é que Tipo assim, as leis que foram aprovadas, qual foi a postura do Khrushchev no Congresso tal. Um negócio muito descritivo e pouco analítico. Nos anos 60, eles são superados por uma escola de história social, que aí sim vai trazer estudos mais empíricos sobre a União Soviética, estudando a vida cotidiana, estudando as contradições entre o regime e a população. E essa galera surge nos anos 60 não é à toa. É o período em que começa a ter revoltas no leste europeu, que botam em questão uma tese fundamental do totalitarismo, que era não ter espaço para divergência naquela sociedade, o Estado controla as pessoas diretamente. E também é um período de ascenso das lutas, né? Das lutas socialistas no mundo inteiro. As revoluções anticoloniais, greve geral de 68 na França, por aí vai. Então é uma galera que vem da militância também, muitos deles, da militância de esquerda, que quer entender a União Soviética, não necessariamente de forma apologética, mas não nesse sentido totalmente condenatório. Então é uma galera que vai trazer à tona, por exemplo, esses elementos de aumento das condições de vida da população e por aí vai. E eles se tornam hegemônicos no campo da historiografia, né, dessa chamada sovietologia. E até hoje são. O Mochilev é um exemplo, né? É, o Mochilev que a gente mencionou, um dos principais. Essa galera nos anos 60, principalmente metade dos anos 60 para frente, vai entrar na academia, fazer teses de doutorado, que vão mudar completamente essa área de estudos. Esses sovietólogos vão continuar tendo seus cargos no governo, né, que defendem o totalitarismo, mas academicamente perdem seu prestígio. E nos anos 90 eles voltam à tona editorialmente. É o que a Morgana falou, se você for numa livraria aqui de Saraiva da vida, você vai achar um monte de livros deles, Robert Conquest, Pipes, e os discípulos deles, né? Mas academicamente esses caras não têm respaldo. Se for num congresso sobre a história da União Soviética, que quase não acontece, não vai ter os discípulos deles falando lá e sendo ouvidos e respeitados, porque academicamente eles foram rejeitados nos anos 60 em diante. O paradigma, o conceito que eles usam para interpretar a União Soviética, é considerado muito deficitário para dar conta dos fenômenos observados, principalmente no pós-guerra. O que acontece? Mas não significa que a teoria do totalitarismo também, pós a década de 50, não tenha sofrido com transformações dos eventos que estavam ocorrendo no leste europeu, né? Após a Revolução Húngara, em 56, a invasão da Tchecoslováquia, isso também incidiu em transformar também a teoria do totalitarismo para ela sobreviver. Não dava muito certo, né? Já vou falar um pouco sobre isso, mas... Mas é isso, retoma mesmo, porque a resposta não seria que a União Soviética ia acabar. Estou nesse método da previsão. Mas vamos falar um pouco do próprio conceito, né? O próprio conceito do totalitarismo surge na obra dos próprios fascistas italianos, né? Para entender o Estado que eles chamam, o objetivo e as metas do Estado que eles estão construindo ali, né? O Estado é uma representação total da nação, nada existe fora do Estado ou contra o Estado. O Estado tem poder total sobre todas as esferas da vida. Né? Como o Márcio falou, né? Peraí, procurei aqui. Né? É isso, você está falando, é apropriado depois. Exatamente. Agora colei. Na Guerra Fria, a Hannah não é a primeira. Quem é o primeiro é o Padmans II. Mas a Hannah Arendt é que volta uma ressignificação do conceito de totalitarismo. A Hannah Arendt populariza isso muito. Então, se vocês pegarem a origem do totalitarismo, é muito traduzido em vários livros, é um livro muito fácil de acesso. São materiais muito frequentes, né, na graduação. Apesar de, no campo de estudos especializado sobre a história da União Soviética, não ter influência significativa, eu fiz minha graduação aqui lendo Hannah Arendt, ouvindo as pessoas falando de totalitarismo para falar de União Soviética. Então eles têm uma influência até hoje muito grande. Qual foi a nova roupagem, né? A nova tônica, que é essa ressignificação do conceito, da ressignificação do Hans Fon e a Arendt, e posteriormente o Brzezinski e o Karl Friedrich Friedrich deram o conceito. Eles aproximaram o conceito de estalinismo nazista. Principalmente essa grande inovação anticomunista que o conceito passou a carregar. Na verdade, assim, dando uma definição mais propriamente dita, o totalitarismo é uma sociedade de pessoas indiferentes, desarticuladas, né, uma massa atomizada de indivíduos, né, é uma massa monolítica, é muito suscetível aos discursos do homem em massa, né? Não é somente uma ditadura monopartidária que esse homem massa constrói. Ele mobiliza essa massa, né? Essa massa de pessoas atomizadas. Sob uma ditadura, como é que ele mobiliza, né? Isso é a base da repressão estatal sistemática da propaganda ideológica. Então, retoma um pouco dessa ideia. É sem espaço para dissenso, né? Convenhamos que o nazismo não dá para conversar muito, né? Não dá para ter um debate. A ideia do monolito vai ser a figura fundamental, né, dessas sociedades consideradas totalitárias. É um monolito porque o Estado controla, ou tenta controlar, nas versões um pouco mais sofisticadas do totalitarismo, tenta controlar, almeja como projeto, controlar a mente dos indivíduos, seu comportamento através da repressão e da propaganda constante, né? E esse homem massa, esse líder massa, é o verdadeiro agente da história. Não tem, é uma história muito vista de cima. Não é a classe trabalhadora, os homens e as transformações. Não, ela é manipulada, de cima para baixo. Então, a sociedade é passiva e tudo funciona de acordo com os ditames da cúpula do regime. Qual foi o problema desse conceito na década de 50? Você teve um contexto, você teve, tudo bem que isso não foi tão publicizado, mas lá em Berlim, você teve guerra geral contra o socialismo, provém de um socialismo democrático, retomando o Lenin, inclusive. Então, como você explica, na verdade... Os conflitos na própria burocracia, né? Não existe. A instabilidade na cúpula burocrática que vem à tona com a morte do Stalin, as disputas internas ali entre as alas. E agora também o totalitarismo só foi um espaço imenso, né? Aí que vieram os revisionistas ao pouco proclamático. Como assim? O que está acontecendo? Aí sim que eles viram a organização acadêmica, os revisionistas, né? E acabam com essa ideia, essa propaganda anticomunista de que o leninismo gerou o stalinismo, né? A União Soviética era um golpe de Estado e o Lenin, desde o que fazer, desde 1902, ele tinha planejado esse poder totalitário. O Stefan Cohen, que é um desses chamados revisionistas, né, da historiografia social que desbanca o totalitarismo, ele faz uma narrativa padrão que está presente nesses estudos todos dos totalitaristas, né, que é o seguinte: no que fazer já estava definido o que ia ser a União Soviética, porque o modelo de centralismo democrático do Lenin era meio que a planta, né, detalhada de uma sociedade totalitária, onde o partido controla tudo, não só os seus membros, mas a sociedade como um todo. Numa ditadura altamente terrorista, né, e altamente policialesca e baseada na propaganda ideológica, prometendo um futuro melhor e tal. Então, meio que não tem história, está tudo definido, né? Os bolcheviques manipularam as massas, tomaram o poder em 17, abortando uma revolução democrática liberal, essa narrativa, né? Foi um desvio da democracia. E é isso, não tem história, está definido. O regime manda, a sociedade obedece, ponto final. Obviamente, tem diferentes autores que vão tentar trazer um pouco mais de sofisticação para essas análises, mas é meio que isso mesmo que está ali na essência, né? Se vocês pegarem o Richard Pais falando sobre o lado soviético, é propaganda jogada, não é uma análise. Boa parte dos autores não fazem uma análise sofisticada dos eventos. Esse é um grande problema. Eu tive muita dificuldade de trazer um sem trazer só propaganda política. Porque é isso mesmo, né? A base do negócio é um liberalismo conservador, anticomunista, para servir de instrumento para a Guerra Fria, né? Servir de instrumento de insumos ali intelectuais para a política externa desses países, Estados Unidos, Inglaterra, França. Primeiro, um projeto de massa, botar massa na rua para defender o projeto político dá problema, dá autoritarismo, é ditadura. Uhum. É um discurso que diz basicamente: além do capitalismo, só tem uma alternativa, totalitarismo, seja a versão nazista, seja a versão comunista. Então, independente dos problemas do capitalismo, vamos ficar aqui aceitando isso, porque vai dar ruim se a gente tentar mudar. É um discurso basicamente, assim, muito conservador mesmo e anticomunista. É muito desonesto em várias partes, porque eles apagam todos os conflitos, por exemplo, que existiram no Partido Bolchevique, para o Lenin defender várias pessoas que ele defendeu ao longo da vida ativa politicamente. Ele estava sério debate dentro do Partido Bolchevique. O Partido Bolchevique era uma bagunça de discussão. Uma bagunça de discussão no bom sentido. Assim, você tinha debate muito vivo. Você tinha uma militância política muito boa. Você não teve simplesmente uma sequência de líderes prontos para tomar o poder, né? Maneticamente prontos para tomar o poder. Não, na verdade. Historiadores dos anos 60 trazem historicidade para o processo da União Soviética, né? O que era o projeto original? O que aconteceu que esse projeto não foi aplicado? Quais foram as disputas? Quais foram as alternativas históricas que não se concretizaram? Sim. Então, o Morgano está falando aí do Lenin, né? O Mosh Levin, a tese de doutorado dele, é o livro chamado A Última Luta de Lenin, que é o Lenin pensando a burocratização e preocupado, porque aquilo não era o projeto dos bolcheviques. E aí tem vários outros estudos que vão vindo à tona ali nos anos 60 e 70 para mostrar isso, né? para mostrar, inclusive, as massas como uma parte ativa do processo da revolução, qual era a relação das massas com o regime. O Eric Carr é um dos poucos, nos anos 50, que está escrevendo sobre a União Soviética sem coincidir com os totalitaristas. O Isaac Deutscher é outro. Duas das raras exceções desse período, que são mais conhecidas, né, mas não são desse paradigma do totalitarismo. O Mário, ele não é da primeira geração de totalitaristas. Ele não é, não pertence à geração de pais, ele não foi militante preparado. Né? Ele é um professor universitário, acho que da DEP, que já faleceu, né? É verdadeiramente um acadêmico, mas é um dos poucos que faz uma análise um pouco mais detalhada do processo de integração soviética. Mas ele tem. Porque acho que, não sei se você mencionou, né? Mas o Pipes, o Compa, essa galera, eles explicam o final da União Soviética de forma muito rasa. Comunismo é incompatível com democracia. Gorbachev tentou fazer reformas democráticas, a coisa ruiu toda. E era necessário as reformas democráticas para poder fazer as reformas econômicas. Porque o comunismo é ineficiente, só o mercado é eficiente. Então é uma narrativa muito fechadinha, muito simples, né? Sem embelezamento nenhum, é isso cru. E aí o Malha tem um livro para tentar explicar, né, o que ele chama de A Tragédia. Como é que é o título? A Tragédia Soviética. Ah, mas ele repete isso também, né, isso que a gente comentou. Isso é a essência. Mas ele tem uma preocupação maior de mostrar balanças públicas, né, na burocracia, até um pouco mais de cara. Mas ainda assim, essa história deixa de cima, é incrível, né? O que ele carrega de padrão, né, nessa narrativa do totalitarismo? Né? Ah, o golpe de Estado, né, que é interpretado com uma minoria intelectual, isso foi uma época, que era um bolchevique. O regime comunista seria um desvio da história da União Soviética, né, porque a gente estava começando lá, ia se formar uma democracia, um governo provisório, ia ter Constituição, os bolcheviques chegaram e mudaram isso. Essa concepção é totalitária porque é comunista. Como assim? Se tiver nacionalização, ampla nacionalização da propriedade, já é totalitarismo e vai levar a concentração de poder. Então, se não existe mercado, se existir nacionalização de indústria em larga escala, já é. Né? Basicamente, isso é um totalitarismo. E, de cara, assim, é o que eu falo, né? O próprio título dele já deve perceber. A experiência comunista foi perversa desde o início. A partir da Revolução Russa, você teve todas as imagens posteriores da história soviética, né? Os estudos, os de Moscou, o estalinismo, enfim, tudo já estava ali. Então, meio que estaria no código genético do comunismo nessa agressão à democracia e ao mercado, né? Então, mas o que ele entende exatamente do comunismo, né? Isso é uma diferença até que começou a surgir na teoria do totalitarismo, quando começaram a surgir os eventos de imagem europeia, elas começaram a se transformar, algumas delas mais ênfase à sustentação ideológica que o comunismo tinha, precisava para se manter. Outros já voltavam com força mais de coerção. Como assim? Não tem medo. Os bolcheviques arquitetaram o marxismo para eles tomarem o poder. Não era o marxismo. Quando eu falo da ideologia, já estava o marxismo, o autoritarismo. E outra vertente dentro da teoria do totalitarismo, eu falava, não, os bolcheviques manipularam tudo isso que você vai fazer para conseguir tomar o poder. Lá para ele, e é muito mais focado nessa ideia de ideológica, o comunismo seria uma ideia moral que busca a propriedade humana. Para realmente os bolcheviques colocarem essa ideia moral, colocarem o socialismo em prática, eles deveriam suprimir tudo que era um programa, eles deveriam um programa político, instrumental, que suprimisse todas as fontes de desigualdade. Então, lucro, propriedade privada e o mercado. O intercâmbio para o país tinha que ser extinguido. E só que isso vai contra a história, né? Acaba dando isso, né? Terrível, né? Ah, isso vai contra a história, como que vai acontecer? A única forma de acontecer é realmente um partido único, né? Que vai aplicar esse programa de forma coercitiva, vai aplicar um golpe, vai aplicar esse programa. Não tem outra forma de você dar esse rumo de igualdade para a sociedade sem ser a recolher a força e ter uma ideologia que sustente o seu poder. Então, o comunismo, na prática, não é nada para uma sociedade igualitária e economicamente eficiente. Né? Dependendo da igualdade, você não está dependendo da igualdade, não tem como a economia dar certo se tiver igualdade. Né? Então, isso, essa, o partido, opera principalmente por uma instituição de ilusão ecológica, que ele precisa promover através de propaganda política, e do que é sem isso não sustenta e reside a natureza da fragilidade da União Soviética. Né? A União Soviética acabou porque era uma questão de cartas. No final, acabou de volta com fragilidade, porque isso é muito frágil. É basicamente uma grande apologia liberal, né? Que diz, olha, fora do capitalismo tem outra formação social viável. Se tentar, outra vai dar errado. É toda a ideia liberal, né? De que a desigualdade é parte da humanidade, de que a competição é genética, é o ser humano. E aí ele explica o fim assim, né? Acho que para já partir logo para a próxima. Exato. Qual é essa ideologia tão propagandeada que tinha que ser sustentada? Acho que o socialismo superior ao capitalismo. Então, chegou um momento no final da década de 80 que não dava mais para sustentar isso, que estava dando uma crise. Então, mas o ponto principal dele essa crise, inclusive, essa crise econômica, partindo, na verdade, ele tinha que, periodicamente, a União Soviética não era reformada, não era para ser reformada, mas o partido, periodicamente, tinha que dar uma revigorada, né? Ele tinha que fazer uma névoa, uma perestroika para conseguir se sustentar. Para ter a sua legitimidade, né? Manter o seu controle hegemônico. Então, periodicamente, a gente tem que fazer isso. Com a crise econômica da década de 80, o partido até porque muitos de seus membros já tinham tido contato, né? O estrangeiro, a própria população já estava tendo acesso ao que estava acontecendo no exterior, né? O partido, para manter o seu poder diante da crise econômica ocasionada pela perestroika, vai apostar na glória. E essa circulação de informações vai, inclusive, envolver muita crítica ao partido e às ideias, essa raiz autoritária que estava no máximo na Lênin sendo promovida, isso vai afetar a população. Então, o resultado vai ser, com a Glasnost, vai ser o oposto que se esperava. Em vez da Glasnost, na verdade, sustentar o partido, ela vai incluir completamente todo o sistema e vai começar a se desintegrar. Então, quando ele fala do golpe de Azores, por exemplo, que é, na verdade, um momento que ele considera que, de fato, acabou, o comunismo implode aqui, e o que devia no comunismo, ao passado comunista, né, essa sociedade civil que surgiu posteriormente era completamente desestruturada, porque não tinha propriedade privada. Ela cresceu essa propriedade privada sem bens materiais, então era uma sociedade civil sem ser politicamente equipada, digamos assim. Que a sociedade civil complexa só pode estar baseada no mercado. Só pode estar baseada no mercado. Essa definição, né, portanto, legitima o próprio discurso oficial. A União Soviética é a representação do comunismo na prática, só que nessa vertente crítica, né, altamente crítica, anticomunista, e dizer comunismo é sinônimo de totalitarismo, só pode dar esse resultado aqui. E por que essa galera ganha muita força editorial novamente nos anos 90, depois de ser desbancada no debate acadêmico? Porque eles vão falar, olha, a União Soviética acabou porque não era reformável, só o capitalismo é uma alternativa viável para a humanidade. Então, essa é a essência mesmo, né? Um debate político que eles estão fazendo ali, pró-capitalista e anticomunista. E aí tem toda uma outra vertente, que vem da história social, que também vai falar, tudo bem, a União Soviética é a aplicação do comunismo, ainda que não necessariamente as ideias originais de Marx, ou do próprio Lenin, dos próprios bolcheviques de 17, mas é o comunismo realmente existente. Vocês certamente já ouviram esse termo por aí. Que não é uma escola de análise, né? Mas assim, a maior parte da historiografia sobre a União Soviética, vai por esse caminho, de dizer, olha, não importa se é compatível ou não com as ideias originais de Marx, é o que aconteceu, é o comunismo realmente existente. Então eles vão fazer estudos muito mais empíricos do que essa galera do totalitarismo para entender a União Soviética e não vai ter tanto uma preocupação de ter um conceito para englobar o que era a União Soviética, como o totalitarismo tentava explicar toda a dinâmica daquela sociedade como algo diferente do capitalismo. É uma galera, digamos, mais empírica nesse sentido, né? Eles vão estar muito preocupados em fazer estudos sobre a vida cotidiana, sobre os debates internos do regime, sobre o funcionamento da economia, e menos preocupados em dar uma explicação teórica e formular uma hipótese sobre qual era a natureza social da União Soviética, que bicho era aquele. E aí tem várias explicações, né? Alguns vão até tentar criar um sistema explicativo para o que era a União Soviética, outros não vão se preocupar tanto com isso, e a maior parte da historiografia está nesse barco aí. A gente trouxe um autor específico, por algumas razões, porque ele representa uma ala importante dessa galera e porque ele está traduzido em português e é um livro de fácil acesso. Um livro, inclusive, que a gente recomenda, porque ele é um bom manual, assim, factual. Para vocês darem aula, que é o Art Brown, vocês devem ter visto aí um calhamaço desse tamanho nas livrarias, chamado Ascensão e Queda do, Ascensão e Queda do Comunismo. O Art Brown, ele é um historiador muito dedicado a entender o final da União Soviética, ele tem uma biografia do... meio que uma biografia política, né, do Gorbachev, chamado Fator Gorbachev. Ele é muito preocupado com o papel individual do Gorbachev nesse processo de colapso, né? É, e vários outros livros. Ele, inclusive, foi durante muitos anos o responsável por editar a Enciclopédia de Cambridge sobre a União Soviética. Aqueles compêndios gigantescos que reuniam os trabalhos especializados da área a cada, sei lá, 10 anos. Ele organizou duas dessas coletâneas sobre a União Soviética. Então é um cara assim, com destaque acadêmico de peso, né? É, e com uma presença editorial aqui no Brasil, então por isso a gente escolheu ele para comentar, mas também porque as ideias dele são muito comuns a outros, né? É, que ideias... É, de ser empírico, mas também o método que ele usa é um método muito comum a outros, que é o método weberiano, de estabelecer um tipo ideal, ou seja, uma tipologia para definir aquilo que ele está enxergando, criar um sisteminha para explicar suas características principais e aí estudar os fenômenos a partir desse modelinho que ele criou, né? Resumindo aqui muito vulgarmente o que é o método weberiano do tipo ideal. Então ele cria um tipo ideal de comunismo observando o que é a União Soviética e vai usar esse tipo ideal para analisar o Bloco Soviético, né, a Polônia, a Alemanha, etc., Tchecoslováquia, Cuba, a partir das características que ele enxerga em comum nessas sociedades. E aí ele cai também em vários problemas comuns aos totalitarianistas, que é uma condenação do comunismo e uma apologia do capitalismo. Aquela ideia de que o comunismo não pode dar certo porque ele vai contra, digamos, a natureza humana ou a natureza possível da humanidade numa sociedade mais complexa, industrial. É uma crítica moralista. O comunismo também é essa relação, né? O comunismo envolve uma intolerância, né? Ele envolve um compromisso com a repressão política. Ele cai numa condenação bem explícita também. Ele é um liberal mais progressista, no sentido de que... Ele é mais honesto. Não digo progressista, mas ele é um pouco mais... É porque ele está preocupado, por exemplo, assim... Combater desigualdade social é bom, é importante. Diferente dos totalitarianistas que, em geral, estão naquela linha. Desigualdade é parte da humanidade. Não tem que mexer nisso, não. Essa valorização do Gorbachev, no livro dele fica muito perceptível que ele valoriza muito o Gorbachev como indivíduo, né, como fator de transformação. E quando usa o Gorbachev, ele considera um social-democrata. É isso, né? Quando ele elogia o Gorbachev ou outros ali da cúpula, é chamando de social-democrata. Para ele, é positivo o welfare state da Europa do pós-guerra, nesse sentido, né? O Estado se meter na economia não é um problema, se for para mitigar a desigualdade e tal. Então, politicamente, ele é um liberal progressista, mas é um liberal, portanto, anticomunista, portanto, alguém que faz uma apologia do capitalismo. Por causa dessa questão de ele ser um social-democrata, ele faz uma distinção, como eu falar do soviético, entre sistema comunista e comunismo. Comunismo, essa ideia, né, de comunismo. Sistema comunista e ideia de comunismo. Ideia de comunismo, né? A diferença foi por que não ser nem socialista, né? Ele falou, não, vou falar de socialismo porque o socialismo ele pode conviver com a democracia. O socialismo, porque ele está entendendo o social-democrata, né? O socialismo é muito amplo, nem todo mundo dentro do socialismo vai depender da propriedade primária. Nem todo mundo vai dar. O socialismo não vai impor, como o comunismo faz, a sua ideia de ditadura ou outro. Então, é anticomunista, mas assim, ok. Ele faz essa distinção, né, entre as ideias do comunismo, inclusive as ideias que seriam originais, né, do marxismo, de Marx, e o que é o sistema comunista, aquela coisa que existe ali, o comunismo realmente existente. E aí ele, nessa tipologia, né, para definir o que é o sistema comunista, ele faz essa condenação moral do comunismo como ideia, não tem como dar certo, mas o sistema comunista, né, empiricamente, o que ele vai apresentar? Tem três características, né? Sim, é a economia estatizada, né, que na verdade essa decisão... Desculpa, gente, realmente tem muita coisa, né, que precisa ser falada. Mas essa economia centralizada, né, que tudo vem de cima... Né, o Estado, que na verdade controla ali a centralização econômica. Então, esse é o ponto. A economia estatizada necessita ser nacionalizada. O monopólio do poder político. Né? Lembra que eu comentei aqui? Não, comunismo e democracia não dá certo. Então, tem que ter um monopólio do poder político dentro do partido. E alguma parada curiosa. Assim, o terceiro elemento dessa tipologia que ele faz é necessita ter centralismo democrático. Mas ele fala explicitamente, o centralismo democrático Gente, igual você está em burocrático. Não tem discussão horizontal, todo um coche de cima, né? Os debates são muito circunscritos, a liderança. Então, e também essa ideia de ser um país democrático, igual vai ser, ah, você vai ser um militante disciplinado. Você vai ser. Você ser disciplinado, hierarquia. Pra você ter hierarquia, você vai ser disciplinado e não vai ter discussão interna. Então são esses. Aí. Por outro caminho, ele se aproxima muito das definições do totalitarismo, né? Não usa esse conceito, não usa todo o arcabouço de análises que estão misturadas ali, né? Como a narrativa padrão, tese da continuidade e tal. Tese da continuidade que stalinismo e bolchevismo e leninismo é tudo a mesma coisa. Mas, no final das contas, ele cai numa definição muito próxima, né? De que é uma sociedade baseada num controle muito rígido de um partido sobre seus membros, que vão ser o instrumento de administração desse partido, e sobre o conjunto da sociedade, sem liberdade, sem debate. Então, é uma outra definição, mas que casa muito, né? Converge muito com a definição do totalitarismo, inclusive com um problema que é muito recorrente no próprio totalitarismo, que é isso que está falando do centralismo democrático. Né? Não tem um cuidado com os termos, de comparar o projeto e a aplicação do projeto. Né? Uma contribuição muito importante desses historiadores dos anos 60 foi chamar atenção para isso. Ó. O que é apresentado como centralismo democrático é completamente diferente do que era o Partido Bolchevique até pelo menos os anos 30. Era democrático, tinha debate, tinha liberdade interna, tinha tendências, frações, disputas. Depois, aí vários autores vão usar o termo centralismo burocrático para definir a transformação, né, o processo histórico de mudança que o partido sofre. Os totalitaristas, o Art Brown e vários outros, ignoram essas mudanças, passam por cima delas e falam: o que está ali dos anos 30 em diante é o que sempre existiu. E aí, no caso do totalitarismo, vão falar, inclusive, esse era inclusive o projeto original que foi aplicado perfeitamente, né, um desvio. Então, por mais que ele seja mais sofisticado, no sentido de fazer pesquisas empíricas, de tentar se afastar daquele contexto da Guerra Fria e tal, ele cai em conclusões muito parecidas, né, no sentido anticomunista, liberal. Tanto que para ele, até para uma questão do socialismo, ele fala, o Estado Soviético, beleza, o governo em 91, tudo bem. Mas o sistema comunista foi em 89, por quê? E todos os países do leste europeu que ele aborda, o colapso, ele acaba falando a mesma coisa. Porque o centralismo democrático deixou de existir. Porque em 89, porque a gente teve a eleição para o parlamento. E teve também a ascensão de vários presidentes nas federações. Então, a própria implosão do controle do partido sobre os debates, né? Eles viram públicos. Exatamente. Com várias tendências e tal. Isso entra também. Então, assim, com esse debate aberto, essas novas, com essa discussão aberta, novas posições, assim, o partido perdeu o controle do que estava acontecendo, você também é centralismo democrático. Mas então você também, com ele, são para o parlamento 89, você não tem o monopólio do poder do partido. Então, nesse livro, Ascensão e Queda, ele vai com esse tipo ideal, né, de três características de definição comunista, ele vai mapeando país por país quando que deixou de ser comunista. E ele vai nesse método, né, o centralismo democrático, o que ele chama de centralismo democrático, deixou de existir. Uma taxonomia. O monopólio do poder deixou de existir, então não é mais comunista, é outra coisa. Eu lembro que tem muitos livros de informações, não, como ele não pode tolerar isso. Acho que a gente pode pular isso, mas assim, no slide está mais detalhadinho essas análises dele, onde entra essas questões, né? A importância do fluxo de informações para dizer também que não é mais comunista, porque comunismo é incompatível com fluxo de informações. Então, se tem imprensa mais livre, debate mais livre, grupos de estudo, grupos públicos e tal, também é mais uma característica menos do que seria o regime comunista, portanto, já mudou de figura o que era a União Soviética, os países vizinhos. E dentro dessa tipologia, ainda tem a questão do pertencimento. Ele não fala do líder máximo, normalmente ele se aproxima do totalitarismo. Porque, embora ele não fale da grande liderança como artífice da história, ele fala que a massa tinha que. Tinha que haver um sentimento de pertencimento ao comunismo internacional. Né? Quer construir o comunismo, tinha toda essa preocupação ideológica. Ele mapeia um fenômeno real, que a gente comentou aqui algumas vezes, né, que é a transformação da própria burocracia, que em certo momento vai perdendo o seu vínculo com aquela ideia de estamos construindo uma sociedade nova. Mas ele faz isso para a própria população também, não é só assim. E vai meio que abandonando a ideia de temos que construir o comunismo. Né? Então, para ele também é um momento importante de ruptura digamos, a autoconfiança no regime? Bom, começa na burocracia, mas no momento que você tem essa livre circulação de informações e a própria população desiste de embarcar no projeto do comunismo, que considera comunismo, na verdade você tem essa queda, né? A população não tem mais uma liderança, né? Não tem mais esse comunismo que vai ser pronto. E esse compromisso do comunismo, até a maioria popular não considera o totalitarismo. Ela está falando do totalitarismo porque tem um compromisso sério aqui de construir mesmo. E eu quase estava esquecendo de comentar isso. A gente falou do segredo aqui, não sei o que, do comunismo, mas também que é muito singular. Mas tem muito essa ideia de que não somente acabou porque a Brechó era inevitável. Né, que a Brechó tinha que acontecer da pressão exterior, da revolução técnico-científica, fazendo pressão para o menino se liberalizar. E ele fala o seguinte: não, a situação estava ruim, mas não necessariamente a União Soviética ia acabar. Não necessariamente isso. Mas... ele converge com aquele consenso que a gente comentou no iníciozinho, né, de que não foi a necessidade da reforma econômica a razão do fim. Era irreformável, como diriam os totalitaristas. Foi uma escolha política fazer as reformas naquele momento. Que ele valoriza muito, né? E a sequência de fatos, desencadear não planejado dessas reformas, é que levou ao colapso por implodir todo o sistema de controle econômico e político. E ele mesmo fala, olha, há países, na verdade, com uma taxa de crescimento muito inferior à União Soviética, muito menor à União Soviética, e que, na verdade, tem razão até hoje. Não era a União Soviética que estava falando do fracasso. A crise política, as reformas desencadearam a crise econômica. Então, as reformas políticas que desencadearam o colapso. Não foi uma coisa predeterminada da própria natureza, do comunismo, de ser um fracasso. Mas a questão é: essas reformas políticas foram conduzidas por alguém, que é o Gorbachev. Ele dá uma ênfase muito grande, né, ao fator Gorbachev, como é o título de um dos livros dele. Mas entra, apesar dele dizer que não cair naquele discurso que era economicamente inviável, etc., ele ainda assim entra no discurso de que a reforma política era incompatível com o comunismo, por isso acabou, né? A gente tinha planejado falar de mais duas vertentes ainda, mas já são 4:30. Acho que a gente pode pular essa, que a gente ia falar de uma das várias vertentes que usam o conceito de capitalismo de Estado para entender a União Soviética. São várias, desde a década de 20, existe gente dizendo que a União Soviética é capitalismo de Estado. Kautsky e a social-democracia diziam que não era possível uma revolução socialista num país atrasado como a Rússia, então aquilo era capitalismo de Estado. Dentro das próprias rupturas do movimento stalinista, vão ter pessoas que vão usar o termo de capitalismo de Estado ou social-imperialismo, etc., para definir o que é a União Soviética. Então, tem várias formas diferentes, várias apropriações diferentes desse termo. Uma que tem uma relevância acadêmica, no sentido de ter desenvolvido pesquisas, né? Uma série de pesquisas e tal, é a ligada ao Tony Cliff, militante trotskista inglês, com origem no trotskismo, enfim, que rompe com as análises do Trotsky sobre a União Soviética para falar que era capitalismo de Estado. E aí tem uma série de autores com influência acadêmica que vão por essa vertente, que usam a definição desenvolvida pelo Cliff de capitalismo de Estado, para interpretar a União Soviética, inclusive seu colapso. Um deles está traduzido para português, que é o Alex Kalinikos. O Baltimore está lá na UF, nos eventos que a gente organiza lá no Marxismo. Embora o Kevin Murphy não... O Kevin Murphy ele não entra nesse debate, mas ele fala claramente. É capitalismo de Estado, conforme defendido pelo Tony Cliff. Ele pessoalmente, assim, fala isso. Né? O Kevin Murphy é um cara que... Se vocês tiverem aula com o Ricardo Castro, em algum momento talvez ele use com vocês. Apesar de não estar traduzido para português. Ele fez uma pesquisa muito legal sobre as transformações ao longo das décadas numa fábrica específica de Moscou para tentar, a partir desse micro, entender as transformações gerais da União Soviética. Ele não entra no debate teórico, mas ele usa o conceito de capitalismo de Estado. Mas, principalmente, o Mike Haynes e o Duncan Hallas são autores, não estão traduzidos, mas têm uma influência importante na academia anglo-saxã, Inglaterra e Estados Unidos, que usam o conceito de capitalismo de Estado desenvolvido pelo Cliff para entender a União Soviética e o seu final. Mas a gente não vai abordar ele aqui, senão não vai dar tempo. Mal vai dar tempo de falar da última. Fala um pouco mais aí do capitalismo de Estado para... Não, para tentar sintetizar, né, tem vários termos diferentes de capitalismo de Estado, mas o Cliff diz que capitalismo de Estado, no caso da União Soviética, o capitalismo foi restaurado, mas não na forma da propriedade privada individual, e sim na forma de uma propriedade estatizada. Então, a burocracia que gera o Estado... é, na verdade, uma burguesia coletiva. E a ausência de mercado não é um problema, porque a corrida armamentista determina para onde vai os investimentos. Na ausência do mercado para fazer essa determinação, é a disputa constante com o imperialismo que vai determinar o funcionamento da economia soviética. E, em certo momento, ela se desgasta e setores dessa burocracia barra burguesia coletiva preferem se tornar proprietários individuais para ter maior estabilidade, segurança. E, por isso, tem a restauração do capitalismo, que, na verdade, é um acerto de contas disso que eles consideram uma... É um acerto de contas, digamos assim, de o que seria um capitalismo anômalo, porque não tem mercado, não tem propriedade privada, um retorno para o que seria um capitalismo mais... eficiente, inclusive, superior nos termos que eles usam, que é o capitalismo liberal, com a competição, com o livre mercado, etc. Então, para eles, a União Soviética ela começa com uma revolução proletária, passa com uma degeneração burocrática, e aí eles usam a análise do Trotsky para explicar isso, mas leva à restauração desse capitalismo peculiar, anômalo, que é marcado com a propriedade coletiva na mão do Estado. Isso é feito por meio da coletivização forçada em 1929, e com o propósito de fazer uma industrialização na União Soviética. Então, a proposta é expropriar os camponeses, não tem nenhum cuidado assim, de detalhar bem quem são esses camponeses que estão sendo expropriados, e botar esses camponeses nas fazendas produtivas, ao fazer isso, meio que foi uma via inglesa de transformar essa burocracia em uma classe dominante. Uhum. Mas vamos pular lá para o último. Mas só para... Como é que eles explicam o final? É nesse sentido, né? Como já era capitalismo, foi só... uma readequação da relação de propriedade naquela sociedade capitalista que era ineficiente porque era gerida sem o mercado, sem a propriedade privada. Então, para eles, a União Soviética era inferior ao capitalismo, inclusive, nesse sentido, ao capitalismo liberal, normal. E aí tem alguns termos que eles usam até engraçados, né? O Kalinikos, o Duncan Hallas, ele fala que o que acontece nos anos 90 é um passo para o lado. Ou seja, não é uma mudança da formação social para outro tipo. É uma mudança dentro daquele regime capitalista que era anômalo por conta de uma anomalia histórica, que foi a derrota da Revolução Internacional, a burocratização da Revolução na Rússia e por aí vai. Apesar de ser um acerto de contas, né, uma transformação interna do capitalismo, eles defendem o colapso como uma revolução. Como eles consideravam inferior, eles acharam progressista que setores de massa saíram às ruas ao lado do Yeltsin, defendendo democracia, porque para eles era um capitalismo antidemocrático. Então foi bom o capitalismo se tornar democrático. Isso depois da gente ter comentado aqui todo o programa que eu estava falando e como ele optou para esse programa de privatização e setores populares. Então, assim, essa ideia de revolução para ele não pega. Qual é o programa político dessa revolução? Porque quando quando você pensa numa revolução, você tem que pensar no programa político quem está fazendo a revolução. Está apoiando o quê? Está apoiando a restauração do país ou está apoiando, na verdade, a propriedade nacional do lado? Ele apaga isso. Ele apaga isso completamente. Não, tem massa na rua, coisa tipo. Esse impressionismo, né, que eu tenho, ele é muito, muito mais comum do que a gente imagina. Muita gente fala de forma positiva a desintegração soviética, que seria uma possibilidade. A gente já entra nisso, né? Essa análise que a Morgana está falando tem disponível em português no livrinho do Kalinikos, que é meio que uma análise no calor do momento, mas traz ali esses conceitos, como eles mobilizam, que é a vingança da história. Está disponível em português, né? Quem é realmente o especialista dessa corrente política que se chama International Socialists, Socialistas Internacionais, é o Mike Haynes, é quem tem um livro realmente sobre a perestroika, sobre o colapso e tal. É um cara que ele não está vinculado a esse grupo atualmente, que é o SWP britânico e grupos aliados a eles em outros países, mas ele foi durante muitas décadas e ele tem uma influência acadêmica maior, é um cara que produz artigos e tal. O Kalinikos, ele é o atual dirigente desse grupo na Inglaterra, do SWP britânico. Não é um cara acadêmico, se a gente está produzindo, mas ele populariza as interpretações desses intelectuais da corrente dele, e tem uma penetração aí maior por conta disso, né, nos movimentos sociais e tal. Vale conhecer, a gente não está detalhando muito aqui por conta do tempo, mas vale conhecer principalmente porque o termo capitalismo de Estado é muito utilizado, né? Se você pegar o debate na esquerda socialista hoje, sobre o que é a China, por exemplo, muitos vão usar o termo capitalismo de Estado, mesmo que sem saber dar uma definição sobre isso. Que é um termo que, historicamente, realmente ele foi usado como termo coringas para definir a União Soviética e outras formações parecidas, sem dar muito conteúdo. E o legal do Cliff, eu discordo totalmente dele, mas o que é interessante nele é que ele dá um conteúdo, né? Ele faz toda uma explicação complexa ali, ele e os aliados dele, né, discípulos, digamos assim, é, para que, que é capitalismo de Estado? Faz uma análise intrincada ali de como é que funciona a economia soviética, como é que é essa ausência de mercado e ainda assim é capitalista e tal. E o Marx comentou que toda essa galera é militante, né? Todos estão vinculados ao SWP britânico, ou foram vinculados a algum momento. Vinculados. Então não é uma galera que está fazendo uma análise teórica por uma análise vazia, né? Eles têm um propósito político ali. Como eu disse, eles defenderam a organização deles e o filho soviético. Sim, então, inclusive só para situar, né, a origem dessa corrente, eu mencionei muito brevemente, está no trotskismo, que a gente vai tentar falar um pouquinho agora para finalizar. É, porque em 1950 o Cliff foi expulso da Quarta Internacional, porque no contexto da Guerra da Coreia, ele interpretava a Coreia como capitalismo de Estado, assim como a União Soviética. Então, para ele, não tinha que tomar o lado da Coreia contra a invasão imperialista. E aí a Quarta Internacional expulsa ele, porque entendia que a Coreia era um Estado operário burocratizado. E o que é sua recomendação aqui, né? Quando a gente se preocupa em explicar essas concepções teóricas sobre o que era a União Soviética, a gente também está tendo um posicionamento político sobre como combater esses processos hoje em Cuba, na China. É, eu acho que assim, está bem claro que esse debate é totalmente politizado, né? A gente apresentou duas vertentes anticomunistas, liberais, não deu para detalhar muito, mas enfim, a gente ia falar aqui mais detalhes de uma vertente socialista, que é a galera do capitalismo de Estado, que é condenatória, digamos assim, da União Soviética, né? Eles veem como algo negativo, e portanto foi positivo o colapso. Teria várias outras aqui que a gente poderia passar um semestre inteiro debatendo, né? Os que fazem apologia do regime, os que acham que depois da morte do Stalin virou outra coisa reacionária. A gente queria finalizar de forma muito breve aqui com a posição que para a gente é a mais interessante para interpretar a União Soviética, que é desenvolvida pelo Leon Trotsky, que passa por várias apropriações pelos militantes trotskistas no pós-guerra. O Trotsky é assassinado em 40, né? E aí, com todo o processo de fragmentação do chamado trotskismo, da Quarta Internacional, vão ter várias interpretações divergentes. O Cliff, por exemplo, se insere nesse processo, né? Mas muitos que vão, inclusive, manter os conceitos, as análises originais do Trotsky e vão aplicar elas de formas divergentes ao longo do pós-guerra, diante dos vários eventos, inclusive diante do colapso, né? Então é bom marcar isso. A gente, academicamente, politicamente, parte do arcabouço desenvolvido pelo Trotsky, mas em grande divergência com que alguns de vocês, companheiros aí, certamente conhecem como trotskismo, né? A galera que comemorou o final da União Soviética, como uma restauração da democracia, que viu aquilo com olhos positivos, a gente discorda muito disso. E a gente ia fazer uma apresentação mais detalhada aqui, mas para tentar trazer pelo menos um resuminho sobre qual é a contribuição do Trotsky para o debate, porque a gente acha que, em termos de conceito, é o que melhor responde às contradições daquela sociedade. O Trotsky, ele é um dos líderes da Revolução Soviética, né? Em 1936, ele publica a síntese do que vai ser a análise dele do que virou a União Soviética. Que não é uma análise individual, é produzida no contexto das lutas contra o que ele e várias outras pessoas dentro do Partido Comunista encaravam como um desvio do projeto original. Essa síntese se chama Revolução Traída, o que é e para onde vai a União Soviética. E tem outro livro que vale mencionar também, que é o Em Defesa do Marxismo, que é uma coletânea de artigos, esse é de 1936. O Em Defesa do Marxismo ele é publicado em 40, no ano da morte do Trotsky, coletando vários artigos posteriores a 36 que dão conta aí de aprofundar a análise, né? Muita coisa acontece de 36 em diante. Quando Trotsky escreve a Revolução Traída, está apenas iniciando o processo de coletivização forçada e industrialização acelerada. Ele vai ter muito pouca informação sobre como é que é esse modelo de gestão que vai ser erguido nesses anos. Mas qual é a essência da análise que ele vai trazer? Para ele, está inserido no movimento socialista, está inserido no próprio processo da Revolução Soviética. A Revolução 17, uma revolução proletária, que inicia um processo de transição ao socialismo. Esse é o primeiro contribuição muito importante que o Trotsky vai trazer para esse debate, que não é original dele, é o debate consensual da época dos bolcheviques ali, que é a Revolução não inaugurou o socialismo, vão ser necessários muitos passos para chegar ao socialismo. A Revolução, ao dar o poder político para a classe trabalhadora, inaugura um processo que possibilita chegar no socialismo em algum momento. Então, o que está sendo construído ali é uma sociedade transitória, que vai combinar de forma contraditória elementos antigos do capitalismo e elementos novos do futuro socialista. Vai combinar, por exemplo, na época que o Trotsky está escrevendo, pouco antes ainda da coletivização forçada, a propriedade privada no campo e a construção de um setor cada vez mais forte de economia estatizada nas indústrias. O planejamento está sendo iniciado. O Trotsky, inclusive, vai ser uma das pessoas envolvidas na construção do planejamento soviético ali nos anos 20, que ainda era muito limitada a um conjunto pequeno de empresas controladas pelo Estado, mas já é o embrião ali de um planejamento econômico. Então, para ele, é uma sociedade de transição que combina de forma muito contraditória vários elementos e que, por ser uma sociedade de transição, tem duas possibilidades históricas. Retroceder o capitalismo, através de uma contra-revolução que restaure o poder da burguesia, ou avançar para o socialismo. E o Trotsky, a vida inteira, está muito preocupado em qual das possibilidades vai ser efetivada e, na sua militância, ele, obviamente, está defendendo o avanço ao socialismo, que, para ele, vai depender de alguns fatores fundamentais, que também eram consensuais até o debate dos anos 20, aí, que o Breno está estudando, né? Que é, a União Soviética é o gatilho da Revolução Europeia. Para ela triunfar, se manter viva e chegar no socialismo, numa economia atrasada, cercada pelo imperialismo, é fundamental a eclosão de revolução em outros lugares, que cria aí um sistema internacional de cooperação entre esses países, intercâmbio de materiais, de técnicas, etc. Portanto, o isolamento nacional da União Soviética é um empecilho para a transição ao socialismo. E ele também vai ver como empecilho ao socialismo o regime que ele vai chamar de ditadura da burocracia ou stalinismo. Que no vocabulário do Trotsky, muitos trotskistas não vão usar dessa forma, mas se vocês analisarem com cautela os textos do Trotsky, stalinismo significa precisamente regime de ditadura da burocracia numa sociedade de transição entre capitalismo e socialismo. É, como eu disse no início da tal, não é um termo só concentrado no Stalin, mas o movimento que estava ao redor do Estado. É para definir um tipo de regime político num tipo de sociedade. Isso daí era o termo da época, inclusive. É o termo da própria posição de esquerda. Então, ele, inclusive, vai usar um termo que talvez alguns de vocês conheçam, que é bonapartismo. O que é bonapartismo na literatura marxista? É quando, dentro de uma sociedade capitalista, o Estado, a burocracia estatal, se autonomiza em relação à própria burguesia e impõe uma ditadura sobre a burguesia, por vários motivos históricos diferentes, enfim. Tem essa autonomização do regime, onde a burguesia, enquanto indivíduos, perde seu poder, mas enquanto classe se mantém como a classe dominante, porque esse regime autonomizado atua em favor dos lucros, da propriedade privada. Para o Trotsky, stalinismo é esse equivalente a uma sociedade que passou por uma revolução proletária. É um regime autonomizado em relação à massa proletária, mas que não restaurou o capitalismo. E aí, para o Trotsky, essa chave interpretativa é fundamental, porque, para ele, esse regime de ditadura da burocracia também é um freio para chegar no socialismo. Por duas razões. Porque ele prolonga o isolamento internacional da União Soviética, ao ter uma política internacional de colaboração com o imperialismo em vários momentos, levar a derrotas de revoluções que poderiam ter quebrado esse isolamento, e, inclusive, é retroalimentado o tempo inteiro pelo isolamento. Já vou tentar resumir um pouco qual é a origem desse regime para o Trotsky, mas está muito ligado ao isolamento inicial da Revolução e perpetua esse isolamento, né? Uma coisa vai alimentando a outra. E também a forma como ele gere a propriedade. E aí aquele debate todo que a gente fez, né, de que nos anos 80 só tinham duas alternativas colocadas no debate público, ou restaura o capitalismo ou mantém um sistema altamente verticalizado e centralizado de gestão da propriedade, o Trotsky apresenta uma terceira alternativa para esse debate, que é, a gente precisa tirar a ditadura da burocracia do poder e democratizar a gestão da propriedade privada. Porque numa sociedade sem mercado e onde a propriedade é socializada, a única forma de gerir ela adequadamente, sem as pressões do mercado, da competição, do desemprego, é os próprios trabalhadores poderem, de alguma forma, estabelecerem suas necessidades sociais e tornarem a economia harmônica. E aí, obviamente, é o trabalhador individual chegando lá e dizendo o que ele quer fazer, mas coletivamente organizado nas empresas, nos ramos industriais, apontando as necessidades daqueles ramos e da sua posição enquanto população, enquanto consumidor individual, para esse sistema funcionar. Já que não tem um mercado para ter um mecanismo de oferta e demanda mapeando o que é supérfluo, o que é excedente, o que é necessário, e não tem a coerção econômica do desemprego, do salário, pesando sobre o trabalhador para ele ser produtivo. E como a gente viu, a gestão centralizada e burocrática gera uma série de problemas. Sim, para o Trotsky... A gestão democrática da economia, que era defender uma revolução russa, há uma possibilidade de contornar essas deficiências. Para o Trotsky, essa burocracia chegou ao poder num processo de derrota da Revolução Internacional, de quebra mesmo do espírito político do proletariado russo, de dissolução do próprio proletariado, como a gente falou, né, que todos os anos 20 volta para o campo, uma nova geração entra nas fábricas durante a reconstrução econômica dos anos 20. O stalinismo constrói sua base de apoio. Nessa o stalinismo ele surge aí, né, uma burocracia interessada em privilégios materiais naquela sociedade devastada, que mantém o monopólio político e vai apertando esse monopólio político para poder manter seus privilégios ligados à gestão da propriedade socializada. Então, para o Trotsky, a burocracia não é uma classe proprietária, são gestores que usam seu posto cada vez mais elevado, portanto, cada vez melhor, para usufruir benefícios que vêm da economia socializada. Mas para o Trotsky, o nexo ainda da economia socializada se dá em benefício proletariado. A maior parte do que é produzido é reinvestido em educação, saúde, moradia, melhoria das condições de vida em geral. Por isso que é superior ao capitalismo também nesse sentido, né? Não é uma coisa simplesmente para assim números, é uma questão de qualidade de vida e possibilidade de avanço. Então, para ele, aquilo ali é progressivo em relação ao capitalismo, mas tem um risco de vida com esse regime de ditadura burocrática que impede os trabalhadores de conduzirem de forma harmônica aquela economia e prolonga o seu isolamento nacional. E aí o Trotsky vai trazer uma série de outros elementos aqui que vai dar para abordar, mas acho que alguns deles é importante comentar, porque tem tudo a ver com o colapso, que é, ele encara que a burocracia, por mais que possa permitir um salto inicial na economia, com a expansão das fábricas, a apropriação da técnica do estrangeiro, vai chegar um momento que esse regime, essa forma de gerir a economia, vai se tornar um freio ao desenvolvimento. Porque vai impedir a inovação, vai impedir o engajamento dos trabalhadores no aumento da produtividade, e isso ocorre nos anos 50, né? A partir dos anos 50, a gente vê ali nos gráficos, todo o debate que a gente fez, uma desaceleração progressiva das taxas de crescimento da economia soviética, muito ligadas, como a própria burocracia entendia, né? Aos bloqueios, gargalos, desequilíbrios que esse sistema de gestão centralizado, hipercentralizado, hiperverticalizado, criava. E um outro elemento muito importante que Trotsky vai trazer nessa análise é a posição social do burocrata, de ter privilégios por estar ocupando um cargo, é altamente instável. Se ele cai em divergências ali com o setor dominante, ele volta para o chão da fábrica, perde seus privilégios, sua condição de vida se degrada. Ele não é um proprietário, ele não pode passar esses privilégios para o seu filho, para sua filha, não pode se perpetuar, portanto, enquanto uma classe se perpetua, uma classe proprietária. Então, para o Trotsky, um risco de vida para o regime soviético era a inevitabilidade de que, pelo menos, alguns setores dessa burocracia passassem a ter mais vantagem em restaurar o capitalismo e se tornarem burgueses do que se manter naquela posição meio instável de gestores da propriedade da qual eles parasitam, que é o termo que o Trotsky vai usar, né? Obtém ali privilégios materiais daquela propriedade. Então, são duas chaves analíticas aí, três, na verdade, né? O regime da ditadura da burocracia preserva a propriedade socializada, porém, não consegue gerir ela de forma eficaz. Ao não gerir de forma eficaz, em algum momento vai se tornar um freio para esse desenvolvimento e causar desequilíbrio sério na economia. E, diante desse cenário, setores da própria burocracia vão tentar impulsionar uma restauração. O Trotsky, nos anos 30, estava muito mais preocupado com a possibilidade de uma restauração externa, invasão da Alemanha, como de fato acontece, ou uma nova rodada de invasões imperialistas generalizadas. A maior parte dos textos dele é alarmando em relação a isso. A União Soviética tem que se proteger, tem que tirar a burocracia do poder, fazer avançar a economia rapidamente para fazer frente a uma contra-revolução que vem de fora. Mas ele trata essa possibilidade, como uma possibilidade entre outras, né, de uma restauração vinda de dentro, da própria burocracia. E na nossa análise é isso que acontece, né? A própria burocracia, com apoio do imperialismo, de setores externos, conduz o processo de restauração da propriedade privada, das relações de mercado nos anos 90. Por conta desse cenário todo, desequilíbrio causado pela própria gestão. O pessoal adepto, o Trotsky estava errado porque não aconteceu uma contra-revolução. Tudo bem, pode não ter acontecido uma contra-revolução, né? Mas a questão é que houve um desgaste muito prolongado. Não, e assim, algo que os clifistas perdem de vista, e muitos outros também, é que o aparato estatal foi desmontado. Então a gente pode dizer que um novo aparato estatal foi construído no lugar daquele criado pela Revolução e que passou pela degeneração burocrática. Exatamente. Acho que eu cheguei a mencionar, o Putin, o Yeltsin, na Federação Russa, logo após o golpe de agosto, proíbe o Partido Comunista, prende um monte de dirigentes e desmonta as estruturas, toma as sedes, ocupa militarmente as sedes do partido, faz um expurgo gigantesco na máquina administrativa da Federação Russa. Isso é destruição de um aparato estatal e criação de um aparato novo. Claro que vai ter continuidade na burocracia, né, nos gestores, o cara do, sei lá, da... como é que chama? Do cartório, vai continuar no seu cargo, mas os postos-chave do Estado e as relações de propriedade e produção que esse Estado está servindo mudam em 91. O Estado sempre vai... E vem todo o processo ali de privatização em larga escala e tal. Isso já é um ato. E aí, para trazer à tona alguns outros elementos que, para a gente, corroboram esse arcabouço desenvolvido por Trotsky como uma boa ferramenta para analisar o colapso, né, e todo o desenvolvimento posterior que ele não viveu para ver, tem elementos que não se mostraram corretos, acho que não vai dar tempo de entrar no debate, mas, enfim, para a gente são elementos secundários. Um elemento fundamental é, de 91 para frente, tem uma mudança brutal na sociedade soviética, que não dá para dizer que era a mesma coisa que o capitalismo ou que foi progressista. Tem alguns dados aqui que vale citar. Não vai dar para ver direito ali, não, mas... O dado econômico, que a gente já mostrou no gráfico, né, o produto nacional bruto, ele colapsa, né, se torna negativo durante boa parte da década de 90. Em 98, chega um ponto em que já 80% das fazendas e 70 mil empresas tinham falido. As empresas que eram estatais, que passam pelo processo de privatização, fecham suas portas. O parque industrial, a produção industrial da Federação Russa, cai em 50% de 90 para 91. Os investimentos estatais caem para 8%, isso é um dado de 95. E aí tem uma série de outros dados, né, de mazelas sociais, que acho que vale citar só de expectativa de vida, que já diz muita coisa, né? Porque uma queda na expectativa de vida significa que muitos fatores mudaram para ter mudado esse fator específico. Cadê? Ah, tá aqui no último lugar, né? A expectativa de vida, ela despenca continuamente entre 1988 e 2003. Em 1988, ela era de 69,13 anos, é um número que só vai ser recuperado em 2003. Então, é mais de uma década aí de queda contínua da expectativa de vida. Que significa o quê? Insegurança alimentar, desemprego, perda de moradia, aumento... tem até um índice aqui que eu ia botar, que eu acho que tá em algum lugar. Uso abusivo não só de álcool, mas de heroína, que vira uma febre. Tem um filme muito bom para ver esse cenário, assim, né? Ter um pouco essa ideia... Que fala aí do Brat, né? O Brat é um filme russo produzido na década de 90, que mostra toda essa cena que a gente está falando de uma Rússia devastada, né? De uma alta criminalidade, de uso de drogas, de realmente devastador o filme. Assim. É meio que a versão russa do. É Pichote, não é? Daquele filme, né? Que é um garotinho morador de rua, que passa por mil e um perrengues inimagináveis e tipo, mostra muito o que é a desgraça de você ser pobre no Brasil, né? Mostra a imagem do governo magistrado. O Brat mostra assim, a devastação social dos anos 90 na Rússia, né? Alguns outros dados, para muito resumidamente tentar fechar aqui, né? Essa questão da incapacidade da burocracia se reformar, como é que isso é explicado pelo arcabouço que o Trotsky desenvolve? Essas várias tentativas de reformar o sistema econômico que falham, até que chega no Gorbachev, ele aprofunda a coisa e tudo desmorona, degringola, que o sistema para de funcionar. Porque abrir mão do autocontrole, para os burocratas, significaria abrir mão do seu privilégio material. A burocracia, isso é um tema que o Trotsky enfatiza muito, né? Naquele momento em que ele está meio que isolado ali, no movimento socialista, dizendo que aquilo não pode dar certo, é o seguinte... A burocracia pode até levar um salto econômico, mas ela vai se tornar um freio em certo momento. E quando ela se tornar um freio, ela não vai ser capaz de mudar essa realidade, passar para um desenvolvimento extensivo, porque isso significaria ter que se dissolver enquanto um grupo que tem monopólio do poder político e que, a partir desse monopólio do poder político, tem privilégios materiais que identificam eles enquanto grupo na sociedade, né? Seria cometer suicídio enquanto grupo social. E ele enfatiza muito, né? Nenhum grupo na história da humanidade ou classe dominante nenhum grupo social ou classe dominante jamais cometeu suicídio. Foi ou removido do poder ou levou a sociedade como um todo ao colapso, à barbárie. Então ele enfatiza muito isso. Não existe possibilidade de uma autorreforma da burocracia. Dentro do próprio movimento trotskista, né, entra aquele debate das várias vertentes e tal, tem setores que vão falar isso. Isaac Deutscher, por exemplo, que eu mencionei como um historiador que produz nos anos 50, em contraste com o totalitarismo, ele está muito empolgado com o Khrushchev, a desestalinização do Khrushchev. Ele diz, a burocracia está atendendo a necessidade material daquela sociedade, abrindo mão do seu monopólio do poder para impulsionar a economia e, com isso, a União Soviética vai se democratizar. Ele está falando bem que o Stalin desenvolveu a indústria, né? Sim, a questão do Deutsch queria ressaltar isso, né? Ele vê a possibilidade da burocracia dissolver a sua ditadura em prol de um desenvolvimento econômico. O Trotsky fala, não, ela não vai abrir mão desse poder. E o que a gente vê nos anos 90 é essa briga, né? Um setor que abre mão do poder, por quê? Porque prefere se tornar burguês, contra um setor que é contra abrir mão desse poder, porque vai ficar deslocado nessa nova sociedade. Quem é a burocracia conservadora? É a burocracia ministerial, é a burocracia do aparato militar e a burocracia do aparato da União. São setores que, numa restauração capitalista, iam ficar desempregados ou virar funcionários públicos com um salário ali mediano, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, realmente não. Mas aqui tem os 100 principais empresários russos, né, de 92 a 93, vinham de setores da burocracia, 102%. 102% disso. E um dado adicional, né? 23% desses 100 principais empresários veio especificamente da tecnocracia. Uhum, via daqueles setores que não era alta burocracia. Era principalmente a burocracia gestora dos ramos industriais. Aquele campo intermediário tecnocrata, né, com essa formação tecnocrata e liberal, que vira essa chamada oligarquia russa do presente. Né? E aí tem outro dado aqui. Isso é falando tipo, dos 100 principais ali em 92, 93, mas tem outro dado que em 1995, 61% da burguesia, ou seja, dos proprietários, né, de empresas russos, era originária de algum setor da burocracia. Então, é uma conversão muito clara, né, de um setor da burocracia em burguesia, em proprietário privado, que acho que também traz à tona essa questão que o Trotsky levanta. Eles não vão abrir mão do poder, a não ser que seja para restaurar o capitalismo e virar burgueses. E aí tem uma série de análises importantes do Trotsky, que isso vai gerar conflitos internos, vai ter alas que vão defender a propriedade socializada, porque dependem dela, não vão ter vantagem na restauração, e como é que tinha que se posicionar politicamente diante desses embates. E aí cabe ressaltar, boa parte do movimento trotskista fez o oposto de tudo que o Trotsky e os trotskistas dos anos 40, anos 30 diziam. Sobre como é que seria o posicionamento frente a um conflito, qual era a tarefa política. Boa parte, assim, de trotskistas se encontraram com o apoiaram. Sim, eu mencionei no início que eu estudei o movimento trotskista na pós-graduação, minha tese de doutorado é como é que os vários ramos do movimento trotskista se posicionaram diante dos eventos no Bloco Soviético entre 53 e 91. É basicamente aderindo a esses movimentos que surgem, alguns mais espontâneos, no sentido de não ter um programa claro, outros liberais, abertamente liberais, e no caso lá do final da União Soviética, apoiando entusiasticamente o golpe do Yeltsin, né, o contra-golpe do Yeltsin, comemorando aquele processo de restauração e passando, inclusive, toda a década de 90 sem entender o que diabos é a União Soviética. Até 2005 tem grupos que ainda estavam debatendo internamente o que é aquilo, se restaurou, se não restaurou, e que politicamente tiveram essa posição... Não, né? O Martim Hernandes é de 2005, a releitura da posição da elite. Enfim, PSTU, no caso. PSTU, em 2005, ainda estava debatendo, né, na sua internacional, o que tinha acontecido. O Por, ano passado, não sei se vocês conhecem, que ele não é muito presente no Rio de Janeiro, mas ano passado eles chegaram à conclusão do que aconteceu com a União Soviética. Enfim, é um debate realmente complexo, não dá para exigir uma análise coerente no calor do momento, mas também... Acho que tem momentos que já dá para fazer um balanço mais pé no chão, mas enfim. Muito resumidamente, a gente vê que esse instrumento, né, de uma sociedade de instrumento da hipótese da sociedade de transição e da ditadura da burocracia, ajuda a gente a entender algumas contradições e alguns processos concretos da história da União Soviética. E também do que a gente está comentando, né? Cuba, China... Eu acho que esse debate não é um debate acadêmico, né? Perdido no tempo, assim, ele é altamente atual para entender os riscos que tem hoje em Cuba e na própria China, ainda muito mais complexos. Mas, enfim, para a gente é uma ferramenta importante para entender e superior a essas outras que a gente apresentou aqui. Óbvio que a gente apresentou muito resumidamente, né? Demandaria um curso para cada uma dessas hipóteses aqui. No último slide tem algumas sugestões de leitura, inclusive de algumas análises que vão um pouco mais a fundo em tentar pegar esse arcabouço do Trotsky para entender a União Soviética. Em português, eu recomendaria bastante o Robério Paulino, que não é um acadêmico, mas escreveu um livro gigante sobre a história da União Soviética, que faz uma análise do final da União Soviética, muito usando essas chaves. Ele não é totalmente fiel a esses conceitos que a gente apresentou aqui do Trotsky, mas ele usa muitos deles, ou se inspira nele, né? Ele faz uma boa história, sabe? E é um bom manual também, né? É bom vocês aí, professores, também olham o manual, de fato. E ele acho que é deputado pessoal ainda. Acho que ele é deputado, vereador... Mas essa é a tese do doutorado dele. A gente também colocou alguns trabalhos nossos também, né? Eu e o Márcio, a gente tem um artigo desenvolvendo mais o que é o estalinismo, né, como fenômeno social. Tem também nossos trabalhos monográficos de doutorado. E, realmente, esse do Mogilev e do Kagarlitz, que são bons livros também. Kagarlitz, que a gente entende todo esse cenário político estável, assim, ideológico, muito estável dentro da Rússia. Né? Quais grupos estavam, o que os grupos de esquerda estavam debatendo, quem era esquerda, quem era direita, como é que estavam os trabalhadores dentro de seus espaços de trabalho debatendo as situações. Quais jornais... Ele escreve no momento e ele está participando disso. Tem três livros que... Eu esqueci o trabalho dele, mas ele trabalhava numa fábrica e ele estava coordenando grupos de discussão com trabalhadores. Tem três livros que eu acho que vale mencionar para quem tem interesse nessa parte mais dos debates teóricos, o que era a União Soviética, nessas várias hipóteses e como é que elas foram aplicadas, operacionalizadas para entender momentos da história da União Soviética, que um é para quem tem mais interesse nas vertentes do marxismo, são várias, né? Que é o Western Marxism and, the Soviet Union, do Marcel van der Linden, não tem em português, mas vocês acham PDF em inglês. E é uma enciclopédia gigante sobre como que várias vertentes do marxismo analisaram a União Soviética de 17 a 91. É enciclopédico, então é muito breve, né? Mas ajuda a ter uma ideia geral e de lá você se aprofundar em algo que tenha mais interesse. Ele tem muita fonte. E é um bom ponto de partida, né? É um manual enciclopédico, é isso. E tem aqui. Então, tá aqui. Peraí. Não, eu acabei não botando. Mas enfim, em português tem o do Luiz Fernandes que você mencionou. Não, eu citei outro. Tem o mestrado dele. Esse daqui é um outro livro para pegar as fases da perestroika, que eu tinha comentado. O Luiz Fernandes tem um outro livro, que é O Enigma do Socialismo Real, que ele, cara, é bem enciclopédico. Ele pega todas as teorias, desde do escopo do liberalismo ao marxismo. Ele faz uma péssima análise sobre Trotsky, assim. Mas. É aquilo, é problemas de você problemas. Fazer uma enciclopédia. Mas o legal do Fernandes é que, além do marxismo, ele aborda também vertentes liberais, totalitarismo e tal. Então, para quem quer uma visão ainda mais ampla, com mais correntes teóricas, historiográficas, vale muito consultar. E o Fernandes. Que bate contra o totalitarismo também, né? Desculpa, também, quem se opôs ao totalitarismo na época, como é que viu a União Soviética, como é que foi todo esse rebuliço historiográfico. Que não são só os revisionistas acadêmicos, que a gente comentou aqui, tem mais gente que se envolve ainda mais nesse debate. Só que não tinha cabimento. E ele é bom, é um livro de síntese muito bom. E vale mencionar a posição do Fernandes, até porque ele está em alta agora em alguns debates sobre a China. Ele é um cara que defende o socialismo de mercado como alternativa histórica à União Soviética e defende como alternativa histórica à China. Hoje está retomando esse debate sobre socialismo de mercado, né? É, o Luiz Fernandes, o João Quartinho de Moraes e Elias Jabur também. Vão muito nessa linha e estão popularizando de novo a ideia de socialismo de mercado para entender a China e defender a China como um modelo de socialismo que deu certo em contraste com a União Soviética. Isso é uma literatura grande também, a gente não abordou em detalhes aqui, mas um dos principais nomes assim, que vale consultar em língua estrangeira, que é o Alek Nove, ele também vai por essa linha, né? É uma galera que conclui, o que faltou na União Soviética foi mercado. Tentaram introduzir muito tarde, de forma muito atrabalhoada e deu ruim, mas o que podia ter salvado a União Soviética, perpetuado sua existência, era a adesão maior a mecanismos de mercado, como a China faz e supostamente é um sucesso. E tá aqui. Então é uma vertente importante também no debate político e acadêmico atual, apesar de a gente ter, não ter abordado ela aqui. Tem aqui também no qual é o nome? Enigma do Socialismo Real, também ele desenvolve um pouco essa visão dele de faltou o mercado na União Soviética e por isso ela colapsou. Deveria ter sido antes e... E aí teria sido de forma mais coesa essa introdução do mercado e do socialismo real. Né? Uhum. Mas, enfim, é uma síntese, né, de algumas possíveis formas de ver a União Soviética e, obviamente, nos posicionando, apontando quem ficaram como problemas e vantagens delas. É, espero que tenha dado para entender alguma coisa, apesar de ser informação para caramba. Né? A gente está 3 horas aqui falando e, ainda assim, passou batido por muita coisa.